magia do Natal. Um Natal mágico, algo diferente pelo ar. São as estrelas desenhando no céu uma mensagem de amor e paz, muita luz, muita paz. Vamos dar as mãos e celebrar o bem que brilha dentro de todos nós. Essa mensagem é muito especial. É noite de para o menino Deus. Um lindo refrão vai ecoar, o mundo inteiro vai se abraçar. Nossa missão é espalhar muito amor, muita paz. Brilha dentro de todos nós. Essa mensagem é muito especial. É noite de Natal. É noite de declaro aberta a sessão ordinária do dia 8 de dezembro de 2009. Convidamos a senhora Carlota para fazer a leitura do texto bíblico. A razão da nossa glória é esta: o testemunho da nossa consciência de que no mundo, e particularmente entre vós, temos agido com santidade e sinceridade diante de Deus. Não conforme o espírito da sabedoria do mundo, mas com o socorro da graça de Deus. Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Pode abrir. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 1º de 12 de 2009. Pela ordem, presidente. Eu queria solicitar ao plenário que nós dispensássemos a leitura da ata hoje, pelo fato de ter esse projeto para ser discutido e mais emendas. Então eu solicitaria que a permissão que fosse votada a dispensa da ata. Colocar em votação o pedido do vereador Meco, a dispensa da ata. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos, a dispensa da ata. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Ofício do Executivo. Ofício número 430/2009, em resposta ao pedido de informação número 16/2009, de autoria do vereador Adelir Castilho Maldani. Matéria do Executivo. Projeto de lei ordinária número 67/2009, cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, seu conselho gestor e o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 68/2009 autoriza a alteração do plano plurial da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Projeto de Lei do Orçamento para o Exercício 2010, através da inclusão do Fundo Municipal de Habitação, Interesse Social, Fundo Municipal de Pavimentação, Fundo Municipal de Trabalho, Empresa de Geração de Renda, inclusão de projeto atividade específico que trata dos programas específicos às políticas da infância, juventude nos órgãos de educação e saúde e contém outras providências. Matéria do Legislativo. Moção. Moção número 5/2009, dos vereadores Fabrício Duarte Lopes, Antônio Adir de Lara, Dilson Vaz, ao atleta do futsal que participaram do Campeonato Paranaense Taça Bronze. Requerimentos. Número 330/2009, do vereador Edson Stipe, requerendo o envio de ofício ao Executivo solicitando a reforma lombada na rua João Lecknaut, próximo ao número 130, casa do senhor Márcio Vanderlei. Rise na rua Caetano Munhoz da Rocha, em frente ao bar do senhor Miguel Gruchac. Número 333/2009, do vereador João Dival Aramone, requerendo o envio ao ofício executivo municipal solicitando a construção de um quebra-mola na rua Oswaldo Aranha, em frente à escola Ivan Ferreira do Amaral, tendo em vista os motivos expostos no pedido do senhor José Criceu Calux, cópia em anexo. Número 334, o vereador Ana Américo Branco Chimim, requerendo o envio de ofício executivo municipal solicitando a recuperação de um bueiro na propriedade do senhor José Norberto de Lara, conhecido por Dino, na localidade do Rio Bandeira. Tal recuperação é de extrema urgência, visto que está havendo a instalação da rede de energia elétrica em algumas propriedades que ainda não possuem na comunidade, por motivo deste bueiro estar em péssimas condições, poderá o senhor Dino não ser atendido na instalação da luz. Observação: o tempo de serviço é de aproximadamente 2 horas de serviço da reto para a carregadeira. O bueiro é com manilha de pneu, existe cascalho a mais ou menos 20 metros do local. Número 335, do vereador Anjo Américo Branco Chemin, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando serviço de cascalhamento na comunidade de Gamelão, propriedade do senhor Walter Francisco Safari e dona Berenice. Esta estrada foi desviada pela prefeitura num trecho de 500 metros e hoje não é possível ser feita a coleta do leite e também deslocamento de pessoas que está fazendo tratamento de saúde. Correspondências recebidas. Da Câmara dos Deputados, informamos dos recursos do orçamento da União pagos no município Pitanga, Paraná, janeiro, outubro de 2009. Do Ministério da Saúde e Ministério da Previdência Social, comunicando, informando a liberação de recursos financeiros para o município, cujo objeto é a construção de unidade de saúde no valor de R$ 90 mil. Da Secretaria de Estado da Saúde, ofício circular número 048/2009, comunicando sobre o funcionamento do Hospital Infantil Regional Valdemar Monastir, em Campo Largo, e convidando para a inauguração que se realizar no dia 15 de dezembro de 2009, às 14h30. Coloco em discussão e votação o regime de urgência de um projeto de lei número 67/2009, em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Coloque em discussão e votação o regime de urgência do projeto de lei número 68/2009. Em discussão. Matéria do Executivo, né? Matéria do Executivo. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Encaminho a moção de aplauso número 5/2009 para a ordem do dia. Defiro os requerimentos apresentados nesta sessão e encaminho os projetos para as comissões. Passamos para o expediente do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, nobres pares, funcionários da casa, três que se faz presente, funcionários municipais, secretários, demais pessoas que compõem a nossa sociedade, é muito importante vê-los aqui em grande número presente nessa sessão. Eu só vim na tribuna que, para sentir que os vereadores não estão com muita disposição de falar hoje, e eu até quase ia pedir, Vossa Excelência, para nós dispensar o grande no plenário para fazer uso da tribuna, então dispensaria, por causa que é muito extenso o projeto do Código Tributário, até as emendas e o projeto em si, que é natural que gera discussão. Mas eu só quero vir aqui hoje e dizer que é um passo importante, sim, para o nosso município de Pitanga. Imbuídos, eu creio que cada vereador defende os interesses da população, do qual é lá a população que nos elegeu para vir aqui defender os interesses da sociedade, os interesses da população. Mas, aqui nós vamos discutir depois. Mas eu quero dizer aqui, e fazer um tributo para dizer e dar os parabéns aos flamenguistas que ficaram campeão do Campeonato Brasileiro, e dizer, eu sou gremista, mas torci para o Flamengo, sofri bastante, é incrível, mas eu sou sincero, eu torci de verdade para o Flamengo, e sofri quando o meu time fez o gol e me deu medo, porque o Flamengo não era aquelas coisas que eu esperava. E o vereador Aguinaldo, que teu time não é grande coisa, não. Viu, mas jogamos com 8 reservas, perdemos de 2-1. Qualquer gremista ia torcer para acontecer isso mesmo, perder só de uma. Demos um susto no Palmeiras, para a alegria das outras equipes, né? E tem que dar uma judiadinha nos colorados. Primeira vez que eu vi o torcedor internacional com a camisa do Grêmio, lá no estádio do Beira-Rio, que estavam dando uma goleada no time de São Paulo, como é que é o time que eles ganharam lá, o Santo André. E eu via, é inédito, devia um torcedor internacional com a camisa do Grêmio. Eu não me lembro na história ter acontecido isso. E também, estou com 64 anos, desde os 11, 12 anos, que eu me lembro assim, torcedor de Grêmio. E a primeira vez que eu torci contra o meu time. É incrível, mas o futebol tem essas coisas. É isso que interessa, essa torcida saudável. Agora, lamentável foi o que aconteceu em Curitiba. Lamentável. Aquela valorosa torcida do Curitiba, os Coxas Brancas. Vamos ser justos. Foi poucos torcedores, em proporção daquela imensidão verde que estava lá torcendo pelo seu clube, que invadiram o campo, bater em juiz, bater em policiais, invadir, depredar o patrimônio do clube, fazer aquela barbaridade. É lamentável. E eu tenho uma preocupação, sim. E eu sei que todos vão pensar nesse ponto. A Copa do Mundo, quando será disputada no Brasil? se a cultura for essa, como é que vai ser? Que juízo de valores vão fazer lá no exterior, no torcedor brasileiro? Que isso aí atingiu a imagem da torcida brasileira, principalmente Curitiba, foi uma negação lá no exterior. Está repercutindo na mídia, no mundo inteiro, o que aconteceu. Eu acho que tem que saber perder, saber ganhar. Mas bater nos jogadores do Fluminense. O Fluminense fez o que tinha de fazer, defender as cores do seu clube. Eu lamentei muito isso. Me preocupa, sim, numa Copa do Mundo, o torcedor, de repente, ficar intimidado de nem vir fazer turismo no Brasil, que vem ver as Copas do Mundo e já faz o turismo. É divisos para o país. Preocupa qualquer cidadão brasileiro. Eu agradeço a atenção de todos e meu muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da mesma. Matéria da ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei número 4/2009, concede título de cidadão honorário de Pitanga. Em segunda discussão e votação do projeto de emenda à lei orgânica número 4/2009, revoga o terceiro artigo 105 da Lei Orgânica Municipal. Em segunda discussão e votação do projeto de resolução 4/2009, abre crédito adicional suplementar no orçamento do Legislativo Municipal e das outras providências. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinário número 63/2009, altera o artigo 90 da Lei Municipal 1243, de 30 de junho de 2005 e das outras providências. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária nº 65/2009, autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir por compra bem imóveis usados e imóveis que especifica e das outras providências. Votação única à emenda número 1 do projeto de lei complementar número 1/2009, emenda aditiva número 1 ao projeto de lei complementar número 1/2009, que dá nova redação ao Código Tributário Municipal e das outras providências. Votação única à subemenda número 1 da emenda número 1 do projeto de lei complementar número 1/2009, a emenda número 3 aditiva ao projeto de lei complementar número 1/2009, que dá nova redação ao Código Tributário Municipal e das outras providências. Votação única à emenda número 2 do projeto de lei complementar número 1/2009. Emenda número 2, modificativa ao projeto de lei complementar número 1/2009, que dá nova redação ao Código Tributário Municipal e das outras providências. Votação única à emenda número 3 do projeto de lei complementar número 1/2009. Emenda número 3, modificativa do projeto de lei complementar número 1/2009, que dá nova redação ao Código Tributário Municipal e das outras providências. Votação única, emenda número 4 do projeto de lei complementar número 1/2009. Emenda número 4, aditiva ao projeto de lei complementar número 1/2009, que dá nova redação ao Código Tributário Municipal e das outras providências. Votação única, emenda número 5 do projeto de lei complementar número 1/2009. Emenda número 5, modificativa ao projeto de lei complementar número 1/2009, que dá nova redação ao Código Tributário Municipal e das outras providências. Votação única, emenda número 6 do projeto de lei complementar número 1/2009, emenda número 6 modificativa ao projeto de lei complementar número 1/2009, que dá nova redação ao Código Tributário Municipal e das outras providências. Em primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 1/2009, dá nova redação ao Código Tributário Municipal e das outras providências. Essa é a matéria do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei, número 4/2009. Em discussão. Senhor presidente, eu peço a palavra e aproveito a oportunidade para pedir aprovação desse projeto, a segunda votação, e ele trata da contribuição patronal do município de Pitanga. Esse projeto veio com base num cálculo atuarial. Espera aí, me perdi aqui. Perdão. Esse título, cidadão honorário. Também, seu favorável, é o próximo, perdão. Calma. Não, pode. Tô calmo. Vamos discutir bastante, né? é do Miguel Parolo aqui, né? Todos somos favoráveis, né? Tô velho. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovada pela unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação do projeto de emenda à Lei Orgânica número 4/2009. Em discussão. Permissão do para ler a justificativa desse só desse somente a justificativa presente. Só para informar, eles permitem um lapso maior no parcelamento das dívidas. Isso. Então, fica revogado o terceiro artigo 105 da Lei Orgânica Municipal. Segundo esta emenda, a Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data de sua publicação. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada nominal dos vereadores. Chamar nominal. A lei orgânica será chamada. Vereador favorável ou contrário? Adelir Castilho Maldani? Sim. Aguinaldo Bujantes de Jesus? Sim. Ângelo Américo Branco Chimim? Sim. Antônio Adir de Lara? Sim. Dirceu Agostinho Bassani? Sim. Edilson Vaz? Sim. Edson Stipe? Sim. Fabrício Duarte Lopes? Sim. João de Valaramone? Sim. É, unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação do projeto de resolução número 4/2009. Em discussão. Isso é qual que ele está falando? Só para fazer algumas explicações, senhor presidente. Trata, na verdade, recursos aqui da Câmara. Essa suplementação é para a Câmara de Vereadores, não envolve o Poder Executivo. Você está tirando, na verdade, de uma rúbrica e está colocando em outra. Dentro do orçamento da Câmara Municipal. Realmente é isso, vereador. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 63/2009. Em discussão. Vamos nos adequar aqui agora ao projeto correto, né? Esse é aquele que eu falava agora e quero aproveitar e pedir desculpas pelo erro que eu cometi aqui. Mas acho que nós já discutimos esse projeto quando, da primeira votação, discutimos também junto às comissões que são instituídas nessa casa aqui com relação a esse projeto de lei ordinária. Nós tínhamos uma contribuição da parte patronal, não importa, de 15,25. E a gente sabe que o município tem que realizar um cálculo atuarial que é feito por uma empresa especializada todo ano para se ferir realmente se a contribuição que está sendo realizada pelo executivo e pelos contribuintes, e com relação aos contribuintes é bom que se frise que nós já estamos no limite máximo e nós não podemos ultrapassar aquele percentual que é de 11%. Mas a contribuição patronal que era 15,25%, o cálculo atuarial apontou agora que deve ser 17,25%. Ou seja, da forma como estávamos, nós teríamos problema, o município teria sérios problemas de não poder, com essa contribuição, cobrir todos os inativos do município de Pitanga. Daí a razão, realmente, de termos que aumentar essa alíquota. Isso, infelizmente, vem ocorrendo quase todos os anos, esse aumento de alíquota. E, infelizmente, não há muita coisa que se fazer. Então, eu não vejo assim, como nós possamos nos colocar contrário a esse projeto, uma vez que estaremos aí prejudicando não só os contribuintes, mas possivelmente os cofres do município no futuro, aí, quando não for suficiente os recursos para cobrir os inativos e termos que retirar recursos do Tesouro Municipal. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação no projeto de lei ordinário número 65/2009. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, esse é da compra do Hospital da Petrinha. Quero falar que já é a segunda votação, eu já votei contra a primeira. Tem duas votações, pode votar contra uma votação, ou pode votar favorável da outra. Certo? Pode acontecer. Então hoje, é a segunda votação, se for aprovado agora, vai ser votado, estou autorizando o Executivo a adquirir. Eu quero só me permitir com os demais vereadores, novos pares, que lá é 456 metros que é averbado, mas que tem laje é 321 metros quadrados. Ao preço hoje, R$ 700 o metro quadrado, de R$ 700 o metro quadrado, vai dar um custo, a parte que tem laje, R$ 224.700, 135 que não tem laje, um custo de R$ 450 o metro quadrado, daria R$ 60.750. E 46 metros, que é mais um, que fosse um valor menor de R$ 250 o metro, daria R$ 11.500. Total de 502 metros quadrados, daria um custo de R$ 296.950. Isso é para fazer hoje de novo, vamos deixar bem claro. A R$ 700, R$ 700 um metro quadrado. Mas o que acompanha junto e tal, vamos calcular lá, pedir 86, vamos jogar que fosse os 44 mil, mais 180, olha bem o terreno, vamos jogar para 180 o valor, jogar altíssimo. Que de 150 a 180, vamos jogar 180. Daria R$ 521 mil. Reais. Eu acho que o valor, eu acho que daria para comprar, na minha sugestão, eu sou a favor de fazer esse projeto, mas comprar um outro terreno e construir novo esses valores. É a minha opinião. Peço a palavra, senhor presidente. Eu até esperava, vereador Carijó, considerando, na verdade, o anseio daquele povo lá da Pitanguinha e os incisivos pedidos que nós tivemos, principalmente eu e alguns vereadores aqui durante a semana, para que realmente, através da votação de hoje, que é a segunda votação, nós pudéssemos aqui hoje ratificar a aprovação desse projeto e a aquisição desse bem imóvel lá na Pitanguinha. Mas eu respeito a opinião sua, estamos aqui e devemos respeitar a questão democrática, mas eu acho que o fundamento para se adquirir esse imóvel, quando se toca no valor, e Vossa Excelência foi incisivo nesse cálculo aí que Vossa Excelência fez, aí, embora não seja um técnico nem especializado na área, então a gente tem que se valer do quê? A gente tem que se valer de laudos de avaliação de pessoas que realmente tenham conhecimento suficiente para poder embasar e fundamentar qualquer manifestação dos vereadores nessa casa aqui hoje. Nós temos aqui dois laudos de avaliação. Laudos destes que foram pedidos por um integrante da Comissão de Legislação, Justiça e Relação aqui, que é o vereador Adir, e teve a quiescência de todos os demais integrantes dessa comissão. Portanto, com base nesses laudos de avaliação, uma vez ainda que não consideremos aqui a avaliação realizada pelo município, nós estaríamos, sim, enquadrado, não só dentro do valor. Mas o valor maior que a gente observa nisso aqui, realmente é a perspectiva de futuro de uma mudança sensível na saúde de Pitanga. Há quanto tempo nós esperamos realmente uma iniciativa, algo que nos possibilite aqui realmente ter uma alavancagem e a colocação de Pitanga na região central do Paraná, mas também tendo como marco fundamental a questão da saúde. Nós vivemos em Pitanga há muitos e muitos anos, uma omissão muito grande no que se toca à saúde de Pitanga. Resumimos aí, nessa briga constante de contratação de médico, nessa briga constante de não poder oferecer a eles uma especialidade, vivemos em à mercê de um consórcio integrado de municípios, de Guarapuava, de Curitiba, e quando nós temos realmente a oportunidade, ainda que seja inicial, de lá na frente nós podermos termos, não agora um hospital, mas quiçá lá no futuro um hospital, e nós vamos retirar essa oportunidade. Sem a valor, vereador Carijó, Eu não vou nem discutir valor, porque Vossa Excelência colocou aqui 700 e poucos um metro. Eu já conversei também com alguns outros engenheiros, e eles afirmam o seguinte, que a obra vai de 750 até R$1.000 o metro quadrado. Considerando, é claro, as condições, uma série de requisitos, realmente. Vossa Excelência, talvez não tenha lido nas folhas, no laudo de avaliação da imobiliária Sigma aqui, da data de... Da data aqui. Da data 27 de novembro de 2009, que nós temos lá uma área construída de 582 metros quadrados, sendo 455 metros quadrados com laje, e o restante 120 metros com forro de madeira divididos da seguinte forma. Eu não vou fazer a menção de todos os demais requisitos, porque é extenso. Portanto, na verdade, se a discussão é valor, e se nós não temos esse conhecimento, nós fomos buscar realmente fundamento para embasar a nossa decisão aqui. Então, eu peço a Vossa Excelência que releve a sua posição, não só considerando o anseio daquele povo lá, mas principalmente a abertura de um caminho para a mudança da saúde aqui no município de Tanca. Vereador Aguinaldo, é importante todas as discussões. Esse 321 metros veio da avaliação que foi da prefeitura. Então, deixa eu dizer uma coisa. Com 27 anos que foi construído, não vale mais como é novo. É isso que eu quero chegar e falar para os nobres pares. O valor, hoje, qualquer consultora vai avaliar, no máximo, para estourar, R$400 um metro quadrado. Como é que Vossa Excelência pode falar algo que não está aqui? Nós não temos expresso isso aqui? Mas você, quer dizer que só o que botaram aqui no papel? Mas se Vossa Excelência queria mais informações, por que não pediu no processo? Então tá bom, pera lá. Então nós vamos comprar uma construção que tem 27 anos, que faz 27 anos, ninguém fala quanto vai gastar para mexer lá na reforma, tem que contar tudo isso aí. O que eu tô tudo a favor, mas que compre um terreno, então fazem novo. Meu Deus, olhem bem, pega esse valor e faz novo. Há quantos anos estão fazendo isso? Há quantos anos? Vereador Aguinaldo, aquele colégio novo que foi construído aqui, veio 450 mil a fundo perdido com o Estado. E o resto foi financiamento. E você pega prazo, mas constrói novo. Vai sair 1 milhão e pouco, é 1.500 metros. Pensa um pouco. Senhores vereadores, nós temos responsabilidade. Mas agora, eu vou respeitar a opinião de cada um. Eu já coloquei minha opinião. Olha, vereador, só para passar a Vossa Excelência, que nós estamos só tocando no imóvel. Só no prédio. Mas nesse valor não está incluído só o imóvel em si. Temos uma série de aparelhagem que está entrando no negócio. Se eu fosse ler a Vossa Excelência aqui, nós teríamos aqui, possivelmente, mais uns 10 minutos. Vereador, todas essas páginas vereador, aqui, eu vereador, sei disso. Tem, são de aparelhos que nós temos. Raio-X, inclusive. Sim, tem raio-X que não está funcionando, que não tem sala para funcionar, porque não está chupado. Vossa Excelência foi lá. O vereador Meco e o vereador Adir, que foram vereadores que realmente se manifestaram muito nesse projeto, e colocaram algumas indagações, e se eu estiver mentindo, Meco, me corrija aqui, foram lá, fizeram a verificação in loco, e saíram de lá fazendo elogios. Estou mentindo, vereador Meco? Então, acho que Vossa Excelência precisa se sensibilizar com essa questão, e não é só verificar e fazer de repente essa crítica. O Fabrício ainda me lembrou mais ainda. Nós não vamos pagar à vista. Nós vamos pagar em 40 parcelas. Talvez o secretário de saúde esteja aqui e pode, depois da sessão aqui, colocar uma situação ou outra. Nós vamos economizar mensalmente mais de R$2.000 de aluguel com a aquisição desse bem. Isso significa R$24.000 a mais. Agora, o que eu quero deixar bem claro a Vossa Excelência, e por isso que realmente eu estou estranhando a sua posição, principalmente porque tem domicílio na localidade Pitanguinha e sabe realmente que essa é uma obra extremamente relevante, não só para Pitanguinha, mas para nós darmos um passo extremamente importante para que nós tenhamos no futuro, vereador, a implantação, de repente, de um hospital regional, de uma UTI, da possibilidade de nós termos médicos especializados lá. Eu sei que isso não é para agora, Mas se nós não começarmos um dia, nós vamos ficar aqui, ó. Se nós comprássemos aquele terreno, se nós construíssemos, nós estamos há quanto tempo comprando esse terreno? Há quantas administrações já passaram? Por que não fizeram? Eu peço a Vossa Excelência que releve esse posicionamento. Eu, em geral, quero refrescar a memória do meu nobre colega, que tenho muita admiração por Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência falou porque os outros não compraram. Tem muitos terrenos que foram comprados. Vossa Excelência sabe, na semana passada. Tem, terreno foi comprado. O que eu quero dizer aqui, vou deixar bem claro, e vai ficar registrado nos anais da casa, e a população de Pitanga, tudo isso que Vossa Excelência falou que pretende ser feito, eu sou a favor e acho bom. Agora me entendo, estão pagando, já tem 27 anos com construção, meu Deus do céu. O valor está sendo pago muito alto pela construção que tem 27 anos, ela deprecia muito. É isso que eu quero dizer, Vossa Excelência, vereador. É só isso. Só isso. Eu não vou mais discutir. Eu poderia, senhor presidente, fazer mais uma indagação, vereador. Considerando os valores que vários engenheiros me falou, considerando os laudos das imobiliárias aqui, dizer a Vossa Excelência que nós estamos entre os R$750 e o R$1.000 o metro. Significa o quê? Que nós estamos aplicando o valor mínimo. Eu poderia chegar e dizer que não valeria R$850 o metro, já que nós pegamos o valor mínimo? Peço a palavra, senhor. Concedida a palavra, senhor. É, já discutimos semana passada esse episódio do hospital. 750 mil, só fala nos 750 mil. Uma comunidade ganhou um hospital, 750 mil, pagar em 40 vezes de 13.750 com 200 mil de entrada. O hospital em Santa Maria, falando com o vereador Reinaldo, alugaram, está em funcionamento, mas alugaram por 40 mil por mês lá e não é da prefeitura. Agora nós adquirindo um bem para nós, para parar a discussão, eu acho, vamos para a votação que é melhor. Analisa só, Santa Maria, 40 mil de aluguel e nós aqui para comprar 3.750, eu acho que o vereador que votar contra está se equivocando. Muito obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Eu só quero lembrar que eu estive lá nesse imóvel. Esse imóvel vai ter que fazer uma grande reforma naquele estabelecimento. Vai ter que adequar ele de acordo com as normas da vigilância sanitária. Se futuramente pensar em instalar um hospital, também vai ter que se adequar pelas normas também da vigilância estadual. As questões dos equipamentos, verificando, então são equipamentos usados. Nessa relação de equipamentos, não disse se todos eles estão em pleno funcionamento, mas Vossas Excelências estiveram lá. E também, como eu já até citei anteriormente, de repente, se não me engano, são 686 mil, né, que é pelo valor, e mais 86 pelos equipamentos que vai fechar nos 750. Fica a indagação, quanto será que será gasto, que poderá ser gasto, para fazer essas instalações se adequarem para atender a população que no projeto diz que será um posto de saúde. Muito obrigado. Permite, senhor presidente, só para complementar o que o vereador Edilson, eu estive em Santa Maria, vereador, e eu conversava com o Cláudio Leal, com mais algumas pessoas, e tinha pessoal nos proprietários do hospital. O aluguel deve chegar em R$100 mil. Uma questão que tem com o SUS lá, vai chegar em R$100 mil. O aluguel vai ser pago, salvo engano, ao doutor Nairon, que é o proprietário. Hoje é 40, mas deve chegar em R$100 mil. Outra coisa, vereador... Vereadora Adir, lógico que vai ter que fazer reforma. Hospital São Vicente, que vem passando por reformas constantes e frequentes aqui, agora, se instalada a UTI, precisará passar por adequações e algumas reformas também. Bastante. Não tenha dúvida que Tanguinha vai ter que fazer a reforma. Agora a gente já pega algo que pode se iniciar um trabalho já. E outra coisa fundamental, o prefeito Zampier esteve em Brasília, esteve com os deputados. Há uma grande, mas uma grande possibilidade de uma injeção muito grande de recursos a nível federal para aplicação naquele hospital. É óbvio que agora é um posto, mas não é um posto comum. Não é um posto comum. Nós teremos lá, sim, tratamentos diferenciados, tratamentos fitoterápicos e tantas outras coisas que deverá ser implementado lá. Mas no futuro, não tenha dúvida, que o pensamento realmente é algo muito maior. Agora eu penso assim, não vamos aprovar. Não temos o recurso para construir um hospital daquele. Não tenha dúvida, vamos passar mais 3 anos sonhando, sem uma única iniciativa. Não impeçam, não impeçam que inicie um sonho. Só para completar, não ia mais fazer outro. Vossa Excelência falou bem certinho, ó. Pega um recurso federal, investe, compra terreno, faz novo. É novo, meu Deus do céu, com esses valores. Ô, pessoal, por favor. Só permito complementar. É bom que você frisque esses recursos, vereador. Vossa Excelência é um dos vereadores mais experientes que eu mais admiro nessa casa. Vossa Excelência sabe que esses recursos não são para aquisição de imóveis. Não são, vereador. Se fosse assim, o administrador anterior tinha feito e os outros demais também. É em cima daquilo que já tem lá. Compro, para construir novo, tem sim. Vera. Por que não buscaram, então, no passado? Engraçado, estão mostrando a receita. É em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado por... Aprovado por maioria de votos. Ô, pessoal, por favor, vamos manter a ordem. O voto foi contra, vereador. Presidente. Votação única. A emenda número 1 do projeto de lei complementar número 1/2009. Em discussão. Senhor presidente, é possível fazer a leitura só essa emenda, porque eu vou pedir a retirada dessa emenda. Só faz, por favor. Artigo 132 do projeto de lei complementar número 1/2009 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 132, fica isento deste imposto os imóveis residenciais de propriedade de pessoas aposentadas, pensionistas, pessoas que possuem a curatela de deficientes físico ou mentais, imóveis com área total de 40 metros quadrados. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. É só pedir a subemenda número 1, doutor. Eu, o vereador Fabrício, o vereador Batatinha, vereador Aritana e vereador Edilson, nós apresentamos uma emenda ao projeto de lei complementar número 1, que trata do Código Tributário, para que nós pudéssemos isentar aquelas moradias até 40 metros, dentro dos requisitos que foi feita a leitura aqui pelo secretário aqui. Acontece que nós tivemos uma subemenda número 1, a emenda número 1, e é bom que você frise aqui que uma das primeiras pessoas a citar a ideia da elevação para 50 metros foi o presidente dessa casa, o vereador Aritana, mas foi apresentado pelos demais vereadores, Meco, Carijó, Adir, eu assinei também, outros assinou, porque o Bassani, enfim, todos aqui concordam, por isso que eu vou pedir a retirada da emenda número 1, porque nós concordamos com o acréscimo de 10 metros aqui e com relação à metragem de 450 metros. Então, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência, com a concordância dos nobres vereadores aqui, para que possamos realmente retirar a emenda número 1, e desde já eu me manifesto aqui favorável à subemenda e acredito que os demais companheiros também. Eu vou colocar em votação a... Votação. Votação única, a subemenda número 1 da emenda número 1 do projeto de lei complementar número 1/2009. Em discussão. Eu peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Eu até quero justificar que o autor desta emenda é o vereador Dirceu Bassani, o qual era 40 metros para ser isento do IPTU, e na conversa ou até no estudo, foi achado melhor que tivesse um limite na condição do terreno. para que as pessoas que têm essa, vão ter esse privilégio dessa renúncia até de essa isenção, desculpa, para que eles tenham até 450 metros quadrados da área do terreno. Eu quero até justificar que o vereador Dirceu é o autor, mas o vereador Carijó, a vereadora Adira e eu, que fizemos essa emenda. Peço a todos que votem favorável. Está em discussão ainda. Está em votação. Os vereadores que forem favorável permaneçam sentados. Caso contrário, se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Votação única, a emenda número 2 do projeto de lei complementar número 1/2009. Em discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Essa emenda modificativa, número 2, é uma emenda modificativa. A comissão de legislação... Não, os 6 vereadores aqui que eu já nominei anteriormente fizeram essa emenda alterando os valores, na verdade, da PGV, que é da planta genérica de valores, reduzindo o valor do metro quadrado. E já de antemão eu digo, com a concordância do Poder Executivo, que não vetará. Isso foi feito de pleno conhecimento. Está aqui os secretários municipais, o secretário da Fazenda também está aí. E foi trabalhado junto isso aqui. Então, onde era R$ 250,00 o metro quadrado, nós reduzimos para R$ 150,00. Onde, na questão da casa de madeira, eu não tenho agora todos os números, não sei se está aí sobre a mesa para fazer a leitura, mas nós discutimos. Houve uma dedução muito grande de valores. Ou seja, de 250 para 150. E é bom que se frise agora, vereador Carijó, o que nós discutimos anteriormente, com relação ao metro quadrado, que é importante e fundamental para que nós possamos realmente saber aquilo que estamos votando hoje. A administração municipal, quando elaborou através de uma empresa de consultoria especializada e que esteve aqui em audiência pública, apresentando ao código tributário e tecendo aquilo que consta nele, ou seja, esclarecendo as perguntas que foram indagadas aqui, colocava o real valor do metro quadrado. Nós pegarmos hoje um imóvel que Vossa Excelência colocou aqui, R$ 750,00 é o valor para construir, o valor mínimo, diante dos números que nós temos aqui. O que o Executivo fez? Não vou deixar os 750, é muito realmente, é muito. Deixou em 250, que não é um valor exagerado, não. Há de se entender isso. Mas assim mesmo, nós estamos reduzindo para 150, sem falar nos demais itens, que a proporção praticamente foi idêntica. Então eu acho extremamente razoável isso aqui. Vejo realmente que prejudica a questão dos recursos, a questão orçamentária realmente, porque o 250 já não estava alto. É claro que, à primeira vista, diante das não correções que não houveram no passado, esses valores realmente acabam soando até com uma certa elevação. Mas se nós fizermos esse quadro comparativo daquilo que poderia ser e o que pode ser aqui, nós temos uma diferença extremamente grande. Então eu peço a todos os vereadores aqui com relação a essa emenda, que vai favorecer sim as pessoas com relação a essa redução, que votem favorável. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Eu até concordo com o vereador líder, entendendo também, vereador, que realmente o senhor admite, o senhor e mais os outros 5 vereadores, por qual assinaram essa emenda, que deve ter uma certa redução. E eu queria pedir mais, então, já que o senhor está ciente dessa redução que é necessária, para que votasse em contrário a essa emenda. Porque ela compromete a emenda número 5 do vereador Carijó, que também é uma emenda modificativa, o qual ela faz com que essa redução de 250, que o senhor diz que cairia para 150, nessa emenda modificativa número 5, ela cairá para 127, essa parte da edificação. Então, solicito, peço aos vereadores que, na sequência, nós votando a favor dessa, compromete essa emenda número 5 modificativa também, o qual faz uma redução de até 80% no total da planta ou até dessas tabelas. Obrigado. Eu peço a palavra novamente, senhor presidente, para insistir e pedir aos nobres colegas vereadores contrariem o pedido do vereador Meco e para que votem favorável. Eu acho que essa emenda está fazendo justiça sim, está fazendo justiça, considerando que nós já aprovamos aqui a emenda que isenta realmente aquelas pessoas que precisam de governo, que são as pessoas menos favorecidas pela vida. E a justiça social é essa. Paga mais quem pode e não paga quem não pode. É assim, não há como se administrar o município. O município vive do recurso, vive da receita tributária. A não reforma do Código Tributário implica, no futuro, a impossibilidade de realização de obras. Vamos ficar aqui administrando folha de pagamento e dos recursos vinculados à educação e à saúde. Então eu peço aos vereadores que se mantenham sentados e que votem favoráveis a essa emenda. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Eu vejo bem, o vereador Mé colocou muito bem. Hoje, essa emenda que isenta até 50 metros quadrados, vereador Guinaldo, e terrenos até 450 metros quadrados, que é o terreno, mais as casas até 50 metros quadrados, ela não vai abranger tanto, sim, no município, em grandes números. Mas, esses valores, a emenda, Vossa Excelência, vai prejudicar a outra emenda, que realmente vai beneficiar, além dessas pessoas, vai beneficiar também os demais moradores, que tem um terreno maior, que tem uma casa um pouco maior, que tem as mesmas dificuldades. Portanto, eu peço aos vereadores, votem contra essa emenda, para nós não prejudicar outra emenda. Aproveitando é claro que nós sabemos, aproveitando já o gancho do vereador Carijó, que existe, eu quero deixar bem claro, até já falamos várias vezes em outras sessões, até quando veio a primeira vez para essa casa, essa reforma tributária, que nós não somos contra, eu não sou contra também a essa reforma. Mas nós não temos culpa se no passado as administrações anteriores não fizeram essa progressão. Vamos fazer ela com mais calma. Vamos entender que o nosso poder aquisitivo do nosso município, como foi falado até que num percentual, até escutei o prefeito comentando, que nós estamos em último, numa certa escala. Nós não temos condição hoje de ter esse aumento superfaturado hoje. Entendemos também que o município depende de renda, depende de dinheiro para conseguir esses projetos, inúmeros projetos que o prefeito está levando para Brasília para conseguir mais para o nosso município. Deputados estão... Existe. Só que hoje a nossa população, vamos com mais calma, a nossa emenda, as emendas que nós estamos propondo, não seria tão baixa assim para dar um prejuízo ao município. Agora, eu peço aos vereadores que analisem, que façam essa conta e vejam o que a nossa população hoje tem, quando no final dessa conta, vereador líder. Nós tivemos por várias vezes, o senhor acompanhando, que essas contas no final, com toda a diferença no carnê, é um aumento considerável. É um aumento, inclusive na audiência pública, a própria Janete disse que a diferença do passado, que seria de R$ 805 mil, a renda ou a arrecadação, e com uma inadimplência de 30%, 556 seria a arrecadação. E provavelmente, se aprovado esse projeto, a arrecadação iria para quase 1 milhão e 600. Aí já dá 100%. 100% no valor final, 100% no carnê de IPTU. Então eu peço que tenha um aumento. As pessoas, diversas pessoas já conversaram, que tenha esse aumento, mas um aumento gradativo e menor. para que as pessoas possam se habituar ou até se recompor desse IPTU, desses gastos. Peço a palavra, senhor presidente. Olha, vereador Meco, novamente frisando o respeito que eu tenho pela posição de cada um aqui, mas realmente foi essa linguagem que se usou nos microfones da rádio. Eu vou passar alguns números, Vossa Excelência, para que nós possamos verificar a questão da justiça social. Isso é extremamente importante. O que é a justiça social? É distribuir realmente as pessoas carentes, aquelas pessoas que não tiveram a felicidade de ter uma condição financeira melhor que nós gostaríamos que tivesse, e que a elas realmente seja dado o direito de realmente isentar ou até pagar um valor menor. Esses valores que Vossa Excelência coloca de 100%, esses valores não se referem a quase 1.300 famílias no município de Ipitanga, números esses levantados pela administração, está aqui o Clevinho, está aqui o secretário de governo, o Camilo, os demais integrantes que podem confirmar isso aqui. Nós temos quase 1.300 entre aposentados, entre estes que serão isentados. Vereador, dá licença, estou falando. As pessoas. A Janete passou para nós aqui, isentando essa diferença que ela deu. Eu estou falando atenção. No geral. Disse aqui que seriam esse valor aqui, tirando esse 1.600.000, tirando vereador, essa faixa. Eu estou falando no geral, incluído a emenda e aqueles que são beneficiados já dentro do texto do Código Tributário, aqui, que são pensionistas, pessoas que recebem auxílio reclusão, auxílio doença, enfim, todos os benefícios previdenciários. Mas a justiça que eu digo aqui, a Vossa Excelência, esse R$250, que algumas pessoas, eu tenho certeza, estão bravas hoje aqui. Estão bravas, vão ficar bravas comigo, provavelmente a partir de hoje aqui, algumas pessoas que vão me olhar torto, não tenho dúvida nenhuma. Eu não gostaria de pagar imposto na minha casa. Eu vou ter uma elevação na minha casa. Mas é Ipitanga. Como é que se administra um município sem recursos? Como é que se cria outra fonte de renda no município de Ipitanga que não seja a receita tributária ou a mendicância de recursos do governo federal, do governo estadual? A mendicância junto à Assembleia. Como é? Me mostrem a fórmula realmente. E eu vou citar aqui os números, Vossa Excelência, da arrecadação total de Ipitanga. Eu já falei aqui, de uma totalidade de 100%, senhores vereadores. Nós temos 25% para a educação, vinculados em que não podemos mexer. É lá na educação. Nós temos 15% na saúde. Nós temos aí 40%. Aí nós temos 40 e poucos mil reais, 40%, na folha de pagamento, nós chegamos aí a 80 e poucos por cento. Sobram aí 15, eu não sei os números exatos da folha, 15, 14%. Esse 14% tem que ser distribuído na Secretaria de Cidade, na Secretaria do Interior, na Secretaria do Meio Ambiente, interior ao mesmo, na Secretaria da Promoção Social, no esporte. Vossa Excelência quer cascalho no interior, vereador Caijó. O MECO quer pavimentação asfáltica na cidade, eu também quero. Qual é a fórmula para se arrecadar? Como é que se faz? Está se pavimentando aqui. Estão cascalhando no interior. Já procuraram verificar no orçamento do município a situação que eles estão trabalhando? Vereador. Eu peço que levem. Era 250, vereador MECO. Nós fizemos uma emenda e reduzimos para 150. E é bom que se frise que R$150 o metro quadrado é imóvel novo. As deduções podem chegar até 70% de acordo com o tempo e a condição do imóvel. Poucos imóveis aqui serão cobrados R$150 o metro quadrado. Isso não foi colocado aqui. Se nós deixarmos em 127, dificilmente nós teremos imóveis mais de 100. É um ou outro, um caso isolado dentro da cidade. Mas isso não foi explicado à população. Muita gente está entendendo que esse 100% que Vossa Excelência colocou, que é o 300% que a emissora de rádio Poema noticiou, e que insistem, na verdade, em ocultar a verdade desse Código Tributário e a justiça que está sendo feita àquelas pessoas que realmente não poderiam pagar dentro desses valores. E nós temos ainda, coisa que não tinha, ser pagado à vista 20% de desconto. Quantos de nós aqui, de repente, não está pagando imposto? A inadimplência é monstruosa. E vai continuar sendo, não é porque está aumentando ou está diminuindo. Infelizmente, quem não paga mesmo. Mas vai ter que pagar, ou na justiça, ou de qualquer forma, mas vai ter que pagar. Agora, essa dedução é significativa, sim. Vereador, peça a palavra. Eu vou falar mais uma vez, quando o senhor disse, eu também não queria pagar imposto. Não, nós não estamos tirando que não queremos pagar imposto. A nossa indagação é que não suba tanto. Que suba, mas uma que seja razoável. Eu vou lembrar até, nós sabemos do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que há tempo atrás era um valor bem alto. E vem perdendo. E vem perdendo. E o senhor, teve uma época que quando foi para reduzir esse FPM, nossos municípios ficaram loucos. Que se tirasse totalmente de uma vez, os municípios quebrariam. Os margens sejam emendas. Foram tirados ano a ano. Devagar, gradativamente, para os municípios se adequarem. Agora, vereador, quando o senhor fala que falta de recurso, eu lembro que no começo dessa administração nós fizemos algumas emendas na reforma administrativa, o qual foram feitos vários, fundados vários, inventados vários cargos, com os valores maiores. Hoje está fazendo falta, vereador. Está fazendo falta. Isso é mês a mês, vereador. Nós tivemos participação, nós não éramos contra a reforma administrativa, como nós não somos contra essa reforma tributária. Mas vamos lembrar, nós poderíamos, as emendas que nós fizemos, que, o qual fomos reprovados, mas nós queríamos ajudar. É o que está acontecendo hoje. Então eu peço mais uma vez que tenha esse aumento, mas tenha um aumento gradativo e com uma certa coerência. Nós temos que saber a nossa realidade. Como o senhor disse, que muitas pessoas ficarão bravas com o senhor, não vão ficar bravas com o senhor. Não, elas vão ficar triste por ter que pagar mais. É isso que eles vão ficar. Agora eu pergunto a Vossa Excelência. Nós estávamos acostumados aqui, e quem anda na cidade, isso ninguém pode esconder a verdade. Vossa Excelência quer uma rua limpa na frente da sua casa. Vossa Excelência quer uma praça limpa. Vossa Excelência quer uma praça florida. Vossa Excelência colocou agora que foi reduzido o FPM. Vossa Excelência sabe qual é a participação dos municípios na Receita Tributária Nacional? É extremamente pequena a distribuição dessa receita para o município. Grande parte fica a União, a segunda parte fica com o Estado e a parte que fica o município é muito pequena. Tem que se arrecadar, porque se não se arrecadar, realmente não tem como se administrar. Arrecadação coerente, eu volto a frisar aqui, essa arrecadação, esse código tributário aqui, nós vamos estar falando aqui de outros atos do código tributário que trata, que entre eles o imposto progressivo, mas é extremamente justo, vereador Meca. Olha, quando eu falei aqui, Vossa Excelência, que eu não gostaria de pagar IPTU, é óbvio, ninguém gosta de pagar nada. Só que é engraçado, nós gostamos da coisa bonita, nós queremos uma cidade bonita, nós queremos uma cidade limpa. E como que nós vamos fazer isso? Mostra a forma. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Olha, essa emenda, no caso, vai prejudicar aquela emenda que eu atentei aqui, que vai dar 16 por cima no caminho anterior. Ela vai dar 16%. Mas no final, vereador Vandala, ainda vai ficar pesado com o futuramente. Não é pouco, não. Quando fazer a conta, lá no final, o IPTU vai ficar altíssimo. Vossa Excelência mesmo falou, se já está agora, se está, já tem inadimplência, e se aumentar mais, daí? E daí? A população está com problema ali fora. As crises estão aí. Então, eu acho, vereador Aguinaldo, eu vou contra a emenda da Associação para não prejudicar essa outra emenda, que ela vai ser melhor para nós dar um corpo nesse projeto. Vamos, só me permita mais uma parte, só para esclarecer. Não, está em discussão. E fazer algumas colocações, principalmente com relação a esse termo que nós usamos, aumento. Vai haver uma elevação, sim. Não estamos mexendo em índice nenhum. Nós estamos corrigindo a PGV, que é a tabela, é a planta genérica dos imóveis municipais. Vereador, olha, nós temos, Vossa Excelência sabe disso, nós temos imóveis aqui em Pitanga que valem 150 mil reais e que estão ali avaliados em 20 mil reais. É culpa do proprietário, vereador? É culpa da administração. Culpa que não das administrações e nós estamos tentando. Então, mas não é culpa do proprietário, o proprietário não tem culpa. Dá licença? Senhor presidente, eu estou usando a palavra e quando outro vereador for usar a palavra, por favor. Discussão. Mas tem que pedir a palavra. Vereador, por favor, obedeça, vamos botar a ordem na casa. Obedeça o regimento interno. Nós temos até amanhã cedo para discutir, não precisa ter pressa. É. Vereador, Vossa Excelência, na audiência pública que nós tivemos aqui, e algumas pessoas estiveram aqui, Vossa Excelência colocou, se eu estiver enganado, me corrija aqui, eu peço perdão, Vossa Excelência. Vossa Excelência colocou que paga R$150 de IPTU na sua casa. É isso ou eu estou mentindo aqui? Só para... paguei a vista, 155. 150. Vossa Excelência, quando perguntado pelo prefeito municipal quanto valia a sua casa, Vossa Excelência falou R$150 mil. Quantos mil reais que estava avaliado? Deixa eu terminar meu raciocínio. R$150 mil. A injustiça monstruosa que aconteceria seria, sei lá, ficasse constando realmente o seu imóvel como R$150 mil. Mas a administração nem considerou, eu não lembro agora o valor exato, foi 150, eu acho que foi menor, nem considerou esse valor que Vossa Excelência colocou aqui. Ela pegou um determinado valor com base no estudo e aplicou 40%. Ou seja, se a sua casa, vamos pegar um exemplo, aqui está na sua casa, mas vamos dar um exemplo aleatório aqui. Se a sua casa valia R$100 mil, a administração poderia muito bem colocar lá R$100 mil e nós pagaríamos o imposto em cima desse valor. O que fez a administração? Colocou 40% desse valor. Ao invés de colocar 100, colocou R$40 mil. Aí nós vamos no Turvo, é 60, 80. Nós vamos em Manuel Ribas, é 60. Nós vamos em Guarapuava, é 80. Aí nós lembramos que Campo Mourão pertenceu a Pitanga. Aí nós vamos conferir os valores de todos estes municípios. E quem assistiu? Quem assistiu aquele canal lá da Escolinha do Requião? E, salvo engano, o secretário Camilo, o Clevinho, tiraram esse material. Lá Pitanga é considerado o paraíso fiscal. Por que o paraíso fiscal? Porque os impostos aqui são pífios realmente. São insignificantes. E quando isso acontece, vereador, Pitanga para, mas para mesmo. Não tem como crescer. Não tem como crescer. Mas nós não vamos aprovar aqui uma tabela alta e nem veio dessa forma aqui. Veio nos 40%. Há de se entender, vereadores, que esse 40% foi retirado de um estudo dos municípios vizinhos. Nenhum município vizinho aqui instituiu o valor menor que o 40%. Todos acima. Então, gente, valores a menor em relação aos municípios vizinhos. Emendas ao Código Tributário reduzindo ainda mais. Então vamos rasgar realmente esse projeto de lei, não vamos aprovar nada, porque aprovar algo só para ficar criando mais uma lei lá que não vai incentivar realmente e não vai possibilitar uma possibilidade de realização de obras que possa realmente fazer com que Pitanga progrida. Realmente seria muito fácil para mim, politicamente talvez seria mais ainda, vereadores, chegar aqui e simplesmente nem aprovar esse Código Tributário. Nem fazer emendas aqui. Dois ou três companheiros meus, de repente, ficariam contentes. Poderiam ser três cabos eleitorais. Mas eu estou passando e Vossa Excelência estão passando. Mas seus filhos, seus netos, querem ficar em Pitanga e querem uma cidade melhor. Querem que realmente seja possibilitado aqui a geração de empregos. Querem uma cidade mais urbanizada, mais limpa. Como é que nós vamos fazer? Só me diga a fórmula. Se Vossa Excelência provar aqui para nós, vereadores, a fórmula com que nós possamos fazer, sem que tenhamos que mendicar junto ao governo federal, estadual, aos deputados, eu voto favorável, senhor. Peço a palavra. Concedida a palavra. Eu, claro que a fórmula, vereador. Teve uma firma que fez esse projeto, o qual cobrou R$71.900 para fazer esse projeto. Olha, a fórmula... Vossa Excelência está falando em verdade. Eu esperei, por gentileza, presidente. Eu pedi a palavra agora. Me perdoa. Agora, eu mais um pouquinho para baixo, aqui a emenda número 6, modificativa, ela altera o anexo 1, o qual ela muda, o qual o senhor é o autor, muda os valores. Só que muda os valores na tabela da PGV em algumas ruas. Não em todas. O qual, nossa, essa emenda número 5, do vereador Carijó, ele muda todas as ruas. Ele faz uma certa diminuição de todas as ruas. Eu quero pôr em observação até uma rua que acredito que foi uma falha, o qual foi modificada também, que está nessa emenda, a rua 1ª de junho, entre a Orlando Araújo Costa e a Caetano Meus da Rocha, que era R$ 2,00 o metro quadrado. E passa hoje a ser R$ 60,00 o metro quadrado. Só 3.000% de aumento. Agora, na emenda número 6, o qual o senhor fez aqui, ela cai. Ela cai de R$ 2,00 o metro quadrado para R$ 40,00 o metro quadrado. Ainda... Não, ela cai para R$ 40,00. Não, mas ela, a redução que foi feita, a redução, que ela seria antigamente 2, ela vai passar a ser R$ 40,00 o metro quadrado. Ainda dá um aumento de 2.000% nessa rua. O qual, quando nós pedimos, vereador, nós pedimos essa redução para todas as ruas. Por isso que eu pedi para que fosse votado contrário essa emenda, essa número 2, quando o senhor fala nesses valores de 250 para 150, o qual a emenda número 5, ela faz uma redução em todas as ruas. Não só uma. Por que o senhor diferenciou algumas e não todas? Então, eu acredito que tenha que ter uma certa coerência nessa numeração, nessa cobrança desses valores da PVG. Olha, permito novamente. O Adilson já tinha pedido a palavra. Peço a palavra. Concedido, senhor. Quando o vereador Meco fala da planta genérica de R$ 250,00 o metro quadrado de construção construída, aí eu vejo que eu estava muito certo naquela gravação na emissora, que no geral não dava 110%. Ele mesmo aqui hoje disse que deu 100%. E com essa emenda nossa, dos vereadores, voltar para 150%, então vai cair 38%. Então vai ser só 62% no geral. E não, não aquele absurdo que a emissora divulgou. No geral, se ele falou aqui que dava 100% no 250%, então para vocês verem bem, com a emenda nossa vai baixar 38%, então, no geral, ainda vai dar 62% de reajuste. Então, é a coisa que hoje eu sou favorável a esse projeto pela emenda que nós fizemos. Pessoal, a palavra. Concedido, senhor. Eu acho que a Vossa Excelência fez um cálculo direto. Você pegar pela planta, ele vai dar um valor superior, porque não, tem várias tabelas. Não é só essa redução. Na gravação, aquele dia, eu falei que, no geral, não subiria 110%. Porque mesmo reduzindo 50% no valor da planta genérica, com a tabela apresentada pelo nobre vereador, ela ainda ficaria, pelos cálculos, 67% de aumento real no carnê. Porque são várias etapas, as tabelas, não é um cálculo direto que se pode fazer. Não, mas eu falei aquele dia no geral, 110%, que não pegaria 110%. Me permita a parte? Concedido, senhor. Presidente, na verdade, eu não sei, eu cheguei a ver aqui, conversei com a administração, e eu vou concordar com o vereador Edilson, sim. No geral, é claro, isso aí pegando uma média ali, é claro que tem questões que dão valor abaixo, que o valor dá maior, mas no geral ela ficava próximo desses números aqui. Mas eu gostaria, vereador Meco, só de corrigir algumas injustiças aqui que Vossa Excelência acabou de falar, com relação, começando pela Janete, dos R$ 75 mil reais que Vossa Excelência colocou aqui. Que ela ganhou R$ 75 mil reais para fazer esse projeto. Vossa Excelência precisa pedir lá no Executivo, de repente, a cópia do processo de licitação para verificar qual era o objeto da licitação. Se era só esse trabalho dela. Vossa Excelência deve ir lá ao Executivo e conversar com o Luiz Lubacheski. E ele vai informar a Vossa Excelência qual é o trabalho da Janete, que não se resumiu única e exclusivamente na elaboração desse projeto de lei complementar, que é o novo Código Tributário do município de Tanque. Não. Eu acho que esse tipo de colocação, realmente, são colocações que lá fora, como acontece com certas palavras que foram divulgadas, aí desses 300%, realmente implicam em considerações sérias por parte de algumas pessoas, falando na gravidade das informações. A Janete, entre essa atribuição, entre a atribuição do Código Tributário, há inúmeras outras. Inúmeras outras. Aumenta a questão da tributação do município de Ipitanga, o levantamento que está sendo feito, o estudo, ele é muito grande. Vossa Excelência vai ter oportunidade nos próximos dias de verificar aqui o que acontecia na tributação do município de Ipitanga. Vossa Excelência vai ver o quanto de dinheiro foi jogado no lixo. Vossa Excelência vai ver o quanto está se renunciando de receita, e Vossa Excelência sabe que é crime por parte do Executivo renunciar à receita. Então, vereador, eu gostaria que quando fosse comentado sobre qualquer pessoa que presta o serviço, ou até mesmo de um servidor público, seja ele efetivo ou em cargo comissionado, que realmente nós tenhamos o conhecimento pleno aqui, para que não possamos estar aqui cometendo injustiça com pessoas que, de repente, não têm oportunidade aqui de poder se defender. Com relação a essa emenda que Vossa Excelência colocou aqui, Vossa Excelência pegou o gancho do Clevinho aqui, que trouxe, que levantou alguns erros de digitação em algumas ruas que eu fiz, e que nós fizemos. Sim! Com relação a mais ainda, vereador, o Clevinho levantou uma questão das taxas de licença, que por erro de digitação, e o vereador Adir tem, e eu tenho aqui, onde ficava constando lá, onde constava lá 5.0, com relação, por exemplo, aos profissionais autônomos com curso superior, onde constava 5.0, ele veio aqui, não hoje, inclusive deixou esse material, e de repente eu peguei aqui por não ter feito a emenda ainda, mas a assessora da casa que nos colocou, que nós podemos fazer a retificação dentro do próprio código, onde era 5.0, ele nos mandou que é 0,05. Onde era 0,1, aqui ele colocou 0,01. Esse foi um dos casos, está aqui para nós corrigirmos. A questão das ruas, 1º de junho, um exemplo dela, também ele pediu para que fosse corrigido, e nós fizemos a emenda aqui, corrigindo, está aqui para nós... Vai baixar para R$40? Para nós nos manifestar. Para metro quadrado? Para baixar, sim. De R$2 vai para R$40, então. Ficasse zero, né? É isso mesmo. De R$2 vai para R$40. É isso? De R$2, né? O senhor concorda? Vossa Excelência, não, volta. Eu só estou perguntando. O senhor, então, essa emenda é para isso. Eu só gostaria de saber quem está com a palavra aqui. Por favor, vereador. Eu só gostaria... Vossa Excelência não volta no passado, não analisa como é a situação atual. É muito fácil chegar aqui e dizer... Pô, uma casa que estava lá de 20 mil foi para 100, foi para 60. Mas quanto vale essa casa? Então, vereador, é fácil falar sem analisar a origem da coisa? Peço a palavra, senhor. Concedida a palavra, senhor. Bom, essa emenda aqui, onde entrei aqui, com os demais escritores, ela amenou o IPTU. E não está só o IPTU aqui, gente. Até aqui, ó, as oficinas, vocês têm ideia o que vocês vão pagar? Os mercados. A minha emenda está reduzindo. É nessa questão também. Se já tinha inadimplência antes, eu imagino o que vai ser depois. O que vai ser depois? Então, vejam bem. Ó. O alvará. É, tudo o que envolve, TBI, envolve tudo, vereador Arinaldo. Envolve tudo. Então, vejo bem. Eu quero ver o que a população vai dizer depois. Preste bem atenção. Isso aqui, ó. E outra coisa, eu quero deixar bem claro. Quando o vereador Aguinaldo fala que só isso aqui endireita a cidade, mas a administração passada tem avanço, sim. Tem grandes avanços. Que todas as administrações tiveram seus avanços. E tocaram com o IPTU mais baixo, e como é que administraram? Tanto que deixaram até 1.600.000 em caixa. Então, por favor, vamos analisar, vamos pensar na população, vamos analisar nesse sentido. A decisão nossa, que é muito importante hoje. Peço a palavra. Eu vou expressar mais uma vez que, vereador, nenhuma vez nós falamos que nós somos contra a reforma tributária. Nenhuma vez. Até, inclusive, quando a Janete fez uma explanação sobre receitas lá no, na Amocentro, todos nós fomos favoráveis. Isso, o senhor era líder do governo no mandato passado, quando o prefeito era o Tico. Nós sabemos dessa receita, nós sabemos a necessidade. O senhor pediu sugestão. É claro, é natural que eu trabalho agora. Eu tenho, agora não está na mão, mas eu tenho, na sessão passada, eu tinha até o edital, a publicação desse contrato com essa firma. Então, é natural que são mais. Eu acho que, o município tem que aproveitar. Não é só na reforma tributária, como o senhor diz, são diversas outras atividades que precisa. Só que o senhor pediu sugestões. Eu acredito, eu quis dizer o seguinte, que a nossa sugestão é que suba, mas suba gradativamente, que tenha um certo aumento. E quando o vereador Edilson fala, nós sabemos, eu não tenho conhecimento desses cálculos, não tenho. Agora, eu sei que quando você pega o teu carnê passado e pega o de hoje, o que vai ser o de amanhã, vamos aprovando esse projeto, vai ter a diferença final. O reajuste vai estar aqui no carnê. E é esse que a maior parte das pessoas entende. Então é isso que nós estamos pedindo. E é o que vai ser pago. É o natural que vai estar aqui no carnê. Então é óbvio isso. Então eu entendo tudo que o senhor disse. É claro que quanto mais condições, quanto mais recursos o município tiver, naturalmente que mais projetos, mais obras serão executadas. Mas hoje, na situação que nós estamos hoje, já falando, até reafirmando o que aconteceu alguns dias atrás sobre o ISS QN, que até eu sugeri, quando o senhor até mencionou que eu estava protegendo alguns cabos eleitorais e isso e aquilo, mas eu realmente falei que a Autoescola Moreno estava com um retroativo de 5 anos que daria 150 mil reais, 155 mil reais. A Autoescola Pitanga, 40 mil reais. A Autoescola Portes, 28 mil reais. Retroativo. Agora, quando foi feito o pedido para as negativas na prefeitura, no passado, de 5 anos para cá, saíram as negativas. Todas, conforme chegaram na prefeitura, saiu as negativas normais. Agora, alguém ia falar, até se eu não me engano, parece no tempo do Osni, teve um certo aumento do prefeito Osni. Então, é isso. E se elas estão, se está errado ou certo, o direito de cada um vai ser procurado. Agora, nosso pedido aqui é que seja feito o aumento. Volto a repetir. Mas um aumento gradativo, um aumento que seja na realidade. Não precisa ser um aumento tão agora de uma vez só. Essa minha indagação é somente essa. Eu não estou questionando nada mais fora disso. A minha, volto a dizer, eu sou a favor, tanto que fizemos emendas, mas com o pedido nosso que aceite, que passe essa emenda número 5, para que tenha essa redução nessas ruas, nessas tabelas, para que tenha uma condição melhor para as pessoas conseguirem se adaptar. Somente isso. Olha, vereador, só para encerrar aqui a minha fala aqui, vereador. Não, talvez não seja o momento agora, mas veja o que era o Código Tributário. Determinada pessoa tem um salão de beleza de 20 metros lá na Planalto. O outro tem um mercado de 1.000 metros. O de 20 metros pagava o mesmo valor pelo alvará daquele de 1.000 metros. É justo? Outra coisa. Minha casa, está um exemplo, estou na casa aleatória. Minha casa vale 100 mil. Na planta, fica em 40. Está muito alto, vereador. Está muito alto, 40 mil. O senhor vende essa casa por 40 mil, a sua casa tem quase 600, 700 metros. Quanto vale essa casa aí? 500, 600 mil? Quanto está avaliado lá? 100 e poucos mil? É justo? Aqueles que não pagam, o vereador Carijó colocou aqui, aqueles que não pagam, aqueles não pagavam, não pagam. Osni Chon, ex-prefeito de Pitanga, foi a pessoa que mais, talvez, entrou com execução fiscal no fórum de Pitanga para cobrar IPTU. Eu já fui ver. Veja a quantidade de pessoas que têm condições de pagar e que não pagam. E vejam aquelas pessoas que são menos favorecidas pela vida, se o número de pagamentos não é maior. O Lubachevski esteve aqui, o diretor de tributação lá, e colocou esses números aqui. Nos falou, verifique essa questão. Então não é se corrigindo a tabela, porque não aumenta, se corrigindo a tabela, que nós estaremos, na verdade, cometendo aí injustiça, de forma alguma. Então eu peço aos vereadores, com relação a essa emenda aqui. Senhor presidente, eu quero falar aos demais nobres pares que o momento é importante. Vai chegar na hora que vossas excelências chegarem nas casas, numa campanha política, e vão apresentar um IPTU. Olhem bem, a maioria da população lá fora, e Vossa Excelência, eu sei que tem conhecimento disso. A cobrança é grande. Nessa minha proposta, que ela abrange, eu já falei e quero repetir aos nobres pares. Ela não está abrangendo só, mas está todo o conjunto. Se já tem inadimplência, imagine depois. A população tem dificuldade. Eu acho que nós temos de ir mais devagar. Esse aumento que está sendo proposto, embora a vossa emenda entrou aqui, é pesadíssimo indo para a população. É muito pesado. E nós começar a comparar com a cidade de lá e a cidade de cá, nós temos de pensar a realidade nossa. O poder econômico de Campo Mourão não vamos comparar com Putanga. Mas vamos pegar o Turvo, então. Não vamos comparar. Pega o Turvo, que é com, menor. O Turvo arrecada mais que nós que temos a indústria. Vossa Excelência sabe o que estou falando, a verdade. Professores arrecadam mais. Então nós vamos ter ver a nossa realidade. E já tem uma melhora aqui na arrecadação para o prefeito, para o município, que a gente diz prefeito, que é o gestor, para o município. Então eu gostaria que os nobres pares rejeitem essa emenda do vereador Aguinaldo, que está, para não prejudicar a emenda que eu adentei com os demais setores. Peço a palavra novamente, senhor presidente, para dizer que a emenda não é do Aguinaldo. A emenda é dos 6 vereadores. Vamos corrigir aqui. Outra coisa, vereador, não vamos pegar Campo Mourão. Vamos pegar o Turvo. Vossa Excelência sabe que no município do Turvo entrou lá um código tributário praticamente idêntico a esse, mas não com essas emendas. Foi aprovado por unanimidade de votos na Câmara do município do Turvo. E lá, os valores do metro quadrado eram maiores que de Pitanga. Então vamos fazer o seguinte, vamos para os municípios mais pequenos ainda. Faça um estudo, verifique se o município de Pitanga realmente com esse código tributário está acima dos valores. Nós deveríamos sim comparar a Campo Mourão, respeitando aquelas pessoas que de repente não têm o poder financeiro para pagar. Por quê? Porque não tem um imóvel no centro, porque não tem uma condição privilegiada. Agora vá lá na Santa Rosa, vá na Maristela, vá no Parque São Basílio, vá lá na Planalto, eu peço a essas pessoas que vão na prefeitura e façam o cálculo dos seus impostos. Eu peço aquelas que estão ouvindo 300% que vão na prefeitura para fazer o cálculo. Agora, Vossa Excelência, me admira muito falar em eleição no próximo ano. Nossa preocupação tem que ser município Pitanga. Vamos deixar a eleição de fora aqui. Vossa Excelência falou que a administração deixou 1.600.000 em caixa, mas não falou as dívidas, que são mais de 4 milhões. Ah, vereador. Peço palavras, presidente. Pessoal, por favor, vamos botar silêncio e ordem na casa. Presidente, eu não me preocupo. Por favor. Presidente, eu não me preocupo, que eu sei que a maioria tem interesse que aprova. E todos sabem por quê. Então eu também conheço meus amigos, mas eu sei por quê. Então não se preocupe, pode deixar à vontade. Vejam bem, ó, com aquela arrecadação deixou dinheiro em caixa. E Vossa Excelência sabe que ficou. A dívida afinanciada de todos os prefeitos deixaram. Isso é normal. Em toda a administração fica. Isso tudo fica. E Vossa Excelência sabe. As 8 certificados ficaram rigorosamente em dia. Rigorosamente em dia. E é público na transmissão, quando é transmitido de uma admissão para outra. É público no dia. Ficou em conta 41.600.000. E 4 milhões para pagar. Não é assim. Vossa Excelência sabe. Está desvirtuando. Vossa Excelência está desvirtuando. Então vejam bem, ó. Eu quero dizer uma coisa. Está nas nossas mãos. Eu vou trabalhar em prol da população que me elegeu. Está tendo aumento? Está tendo. E que é mais ou menos que vai ter gente, muita gente já vai ter peso para aprovar. Mas a gente sabe que tem que ter alguma coisa. Agora, não seja absurdo. Imaginem, então eu fico pensando. Então vamos imaginar. E quando adentrou esse projeto, se nós não contestássemos aqui, já estaria aprovado? Entenderam, né? Obrigado. Só, vereador, última parte aqui, que só para corrigir algumas coisas. Eu não me admiro do seu posicionamento de forma alguma, Carentão. Quem se manifestou contra o hospital da Pitanguinha, eu não espero nada. Não esperava outra coisa aqui, de forma alguma. De forma alguma. Agora, se falar em dívida aqui, já foi demonstrado aqui a dívida, já foi apresentado, não vamos ficar falando em matéria que não nos interessa aqui. Eu vou pedir a todos os vereadores aqui, aprovem essa emenda, mantenham-se sentados. E eu gostaria que entrasse em votação, senhor presidente. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifeste levantando. Aprovado por maioria de votos. Votação única da emenda número 3 do projeto de lei complementar número 1/2009. Em discussão. Eu só quero só... que quando foi transformado em UFM, presidente, ela seria trimestralmente. Eu só fiz essa emenda para que fosse transformada anualmente. Então, eu peço que, acredito que favorece a cobrança do Código Tributário, peço que votem a favor. Senhor presidente, a gente sempre tem pregado coerência naquilo que realmente a gente entende, que atende aos interesses da administração e principalmente da população. Essa emenda sua, eu sou favorável, vereador Meco. Acredito que todos os demais colegas são favoráveis. Nós estávamos aqui, e foi uma sugestão do ex-vereador dessa casa, João Flávio. Foi uma sugestão dele, e no mesmo momento o prefeito municipal que estava aqui concordou inteiramente. Então, foi discutido na audiência pública essa questão da UFM, que é a moeda do município, que é a unidade fiscal do município, é o dinheiro do município, que seria dentro desse projeto corrigido trimestralmente, e agora, com essa emenda, nós teremos a correção anual. A plena concordância, tenho certeza que possivelmente nós teremos unanimidade aqui, porque entendemos que aqui realmente vai fazer justiça. E o Código Tributário, vereador Carijó, quando veio para cá, ele veio como projeto. Não chega nada aqui aprovado. O Executivo não tem o poder para mandar aprovado. Ele manda aqui para que nós possamos discutir. Discute-se lá, mas discute-se aqui. Como discutimos aqui, junto com o Poder Executivo, junto com a população e a audiência pública, como foi feito lá também. E nós ouvimos aqui do secretário de Fazenda, Clevinho, a menção aos convites que foram feitos, inclusive ao Observatório Social, que tem aqui em Pitanga, e que é uma instituição espetacular, excepcional, realmente, para colaborar com a administração pública. O senhor disse que foi na elaboração do projeto, o convite? Oi? O convite foi para a elaboração do projeto? Na discussão do projeto. Na discussão do projeto. Vereador, por favor, projeto se faz para se estudar e para se melhorar, mas é através da discussão. É para isso que existe o projeto. O projeto não é lei. Se fosse lei, não precisava nem estar aqui tramitando e nós não precisaríamos estarmos aqui hoje discutindo ele. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Realmente, o projeto é discutido. É feito para ir. Mas Vossa Excelência, meu Adorinaldo, foi o que mais defendeu o projeto desde o início. Continua defendendo. E não dizia que tinha que ficar, que tinha que defender assim. Só foi na pressão. Se nós não levantássemos a pressão, tinha viajado já. A população estava estrangulada hoje. Senhor presidente, eu conheço a astúcia desse vereador, que a bagra é velha nessa casa, já tem 4 mandatos. Eu não esperava outro diálogo dele e outra colocação que não fosse esta. Mas Vossa Excelência sabe que é uma inverdade. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Votação única da emenda número 4 do projeto de lei complementar número 1/2009. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Essa emenda número 4, ela trata de um incentivo para a criação da reserva legal para o município de Pitanga. Então, todo aquele proprietário rural que, conforme determina o Código Florestal, ele deveria ter 20% de reserva legal devidamente averbada na sua propriedade. E nós sabemos que nessa reserva legal, ela não pode ser explorada na sua totalidade, ficando inviável nessa parte, na questão de renda para a sua atividade rural. E hoje, como está sendo estudado o novo Código Ambiental e Florestal a nível nacional, o município de Pitanga estaria saindo à frente, dando condições e um incentivo ao produtor rural de preservar a sua reserva legal, o meio ambiente, e desta forma também o município estaria contribuindo com esse produtor e com toda a classe rural, porque nessa parte da reserva legal, como todos nós pregamos, ela está ajudando na preservação da nossa água, do nosso ar. Lembrando que foi criado também este ano a Secretaria do Meio Ambiente, que deverá fazer um bom trabalho. E desta forma, com esta emenda, beneficiando os agricultores, ganharia produtor rural e ganharia o município de Pitanga. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Eu vou discordar da sua emenda, vereador Adir, por uma simples razão. Questão ambiental é questão de responsabilidade com a natureza e com o meio ambiente. Eu acho que cada um que tem a sua área sabe que tem que respeitar o meio ambiente. Não é nem questão de eu criar mecanismos aqui para que ele proteja o meio ambiente, não. Além do mais, a questão da reserva legal é uma obrigação legal, é lei. A questão da verbação, nós temos uma lei aí que estipula até um prazo para que todos façam essa verbação. Agora, se fulano ou ciclano não faz, e isso normalmente é os grandes, não fazem, nós vamos ter que criar mais um incentivo para que realmente ele faça essa verbação. Reserva legal é a obrigação de cada um, seja pequeno ou seja grande. Eu não vejo nesta isenção uma justificativa plausível para que eu mesmo faça essa verbação, não. Uma vez que nós temos legislação própria que trata da matéria. Ora, se fosse, de repente, para um outro tipo de benefício que ele pudesse fazer, Vossa Excelência trabalha no secretário e sabe do que eu estou falando. Sabe que isso o agricultor terá que fazer. Sabe que a questão meio ambiente é uma questão extremamente importante, é uma questão que se discute a nível mundial isso aí. Que se nós não protegermos o meio ambiente, nós estaremos criando sérios obstáculos e as catástrofes já vêm acontecendo em razão desse fato. Isso é questão de responsabilidade de cada um. O município não precisa ficar dando uma mãozinha. É nós que temos que parar e pensar na questão do meio ambiente. Então, isentar nesse caso, então nós vamos ter que criar um monte de isenção nesse código tributário. Nós vamos ter que isentar aquelas pessoas que não limpam os seus lotes também. Vamos isentar para que ele limpe. Vamos isentar o agricultor para que ele faça a verbação, quando, na verdade, ele tem que fazer. Ora, vereador, eu discordo e peço aos novos colegas que sejam contra essa emenda aqui. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. A classe rural até é a única que investe na sua atividade a céu aberto, gerando comida à população. Quem está aqui hoje jantou. Quem que produziu? Quem tomou um cafezinho? Foi o produtor rural. Aquele que já vendeu o milho a R$ 23,00 e que hoje está vendendo a R$ 14,00. Aquele que vendeu e que plantou o seu trigo pensando em vender a R$ 31,00 e está vendendo a R$ 11,00. Aquele que o governo federal coloca na Constituição que tem que ter um preço mínimo de R$ 80,00 a saca de feijão e hoje está pagando R$ 50,00 a saca. Aquele que constrói uma casa aqui na cidade, ele está destinando de 20% para a humanidade? Não. O produtor rural é o único que quando ele tem o seu imóvel, ele tem que deixar 20% para a humanidade. Temos municípios que a própria Globo, em Minas Gerais, que o município vem incentivando e vem pagando um X por metro quadrado para que o produtor rural preserve as nascentes, para que não viabilize, porque muitas vezes ele está recuperando aquela parte da área dele, onde era a pastagem, que ele tinha suas vaquinhas, onde ele tinha 10 vacas, hoje ele vai poder ter 3, 4. E para que ele tenha a sua renda, o município vem contribuindo. Então, eu acredito que aqui no município de Pitanga seria um grande avanço para o município de Pitanga, para o senhor prefeito, para todos nós, se tivesse esse incentivo ao produtor rural. Muito obrigado. Peço a palavra novamente, senhor presidente. Concedido, senhor. Ora, vereador Adir, também sou agricultor. Sei do valor do agricultor, sei que devemos valorizar o agricultor, em nenhum momento aqui eu falei que o agricultor não contribui para o município de Pitanga, para o Brasil. Nenhum momento eu falei que o agricultor não põe o feijão no nosso prato. Assim como as outras classes também contribuem para que nós possamos também pôr um feijão no nosso prato. O agricultor é extremamente bem visto aqui por todos os vereadores e valorizados. Assim como as outras classes. Agora, a questão está no seguinte fato, e nós não estamos falando aqui, vereador, de área de preservação permanente, não. Vossa Excelência sabe que além da área de reserva legal, nós temos as áreas de preservação permanente. Nós estamos falando só da reserva legal. Se nós estivéssemos aqui, de repente, cobrando que fosse averbado, de repente, uma área de preservação permanente, tudo bem. Nós só estamos a falar aqui nesse código tributário, nessa emenda, da reserva legal. Aquele 20% que nós temos que deixar, que todos os agricultores têm que deixar, pequeno ou grande. E que isso não vai implicar em produzir, deixar de produzir feijão ou arroz ou não. Mas nós temos que trabalhar de frente, e o senhor no sindicato tem que fazer, como vem fazendo, brigar pelos agricultores mesmo, para que os produtos sejam mais valorizados, para que seja criado mais incentivo. Mas não, esse tipo de emenda aqui não vai contribuir absolutamente em nada para o desenvolvimento da cidade, absolutamente nada. O agricultor não vai deixar de plantar, porque terá uma isenção se averbar a área. Nós poderíamos aqui sim estudar, de repente, para o futuro, algum outro mecanismo, mas agora nós precisamos arrumar condições para quê? Para que o Júnior, como secretário do interior, possa fazer cascalho, possa fazer as estradas, para que o agricultor possa tirar o leite, possa tirar o soja, o milho, o feijão, para que possa dar condições de ter um programa para fazer silos para os nossos agricultores, para que nós tenhamos programas de incentivo ao leite, às culturas diversificadas. E já vem sendo isso, feito isso, Vossa Excelência esteve presente no show leiteiro ali e viu a diferença de trabalho na Secretaria da Agricultura, que hoje está dentro da do interior. Vossa Excelência viu como foi trabalhado e como se trabalhará ao longo deste mandato. É isso que nós temos que trabalhar, criar realmente programas, projetos que atendam de forma mais consistente, de forma mais concreta e objetiva ao nosso agricultor. Não retirando aqui a possibilidade, dentro de um código tributário, de que o Júnior possa trabalhar para esse agricultor, que nós possamos, de repente, fazer com que Pitanga cresça, para que o prefeito possa adquirir os 38 alqueires aqui, para que sejam instaladas as granjas de frangos, as batrizeiras, que vão gerar aproximadamente 300 empregos, para que nós possamos realmente poder dar ao agricultor novilhas leiteiras, como é o projeto do prefeito? Esses projetos, sim, são projetos sérios. Projetos que vai atender diretamente ao agricultor. E é isso que ele precisa. O agricultor não está pedindo mendicância de isenção tributária, não. Ele está pedindo estrada, está pedindo condições. E é isso que a administração pretende fazer, se vossas excelências ajudarem aqui hoje. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Quem escuta o discurso ali do governo, dá uma impressão que... interessante. Mas a emenda do vereador que foi feita é um incentivo ao meio ambiente, estou propalado. Mas eu não vejo o porquê votar contra uma emenda dessa natureza, vereador. Agora, existe, dá a impressão que é um rolo compressor para cobrar impostos do povo. Isso é a impressão que está passando hoje aqui nessa casa. É essa impressão que está ficando. Vereador, eu voto a favor do seu emenda. O vereador Carijó, senhor presidente, está querendo fazer média política. O vereador Carijó sabe que se tivesse uma área de terra e plantasse nela, possivelmente respeitaria a questão ambiental. Não precisaria estar dando benefício a Vossa Excelência para poder criar maior ou menor responsabilidade ambiental em vossa consciência. Em votação. Peço a palavra. Porque não é porque eu li do governo, sempre tem que ter a última. Então tem que ser discutido. Fala tanto uma defesa, de repente, assim, do pequeno produtor, né? Mas quando foi entrado para deixar uma plataforma de leite para defender o pequeno produtor, que é o que envolve muita economia no nosso município, que é o leite, aí não. Era projetinho de um deputadozinho, do PT. Então, vejo bem, essas situações que a gente começa a escutar aqui. O discurso é bonito, mas na prática não funciona. Então, deixa eu lembrar o... vereador, que talvez esteja desinformado. Foi Vossa Excelência que disse. Precisa, mas sabe quem que eu precisa realmente que... procurar tomar conhecimento. Vossa Excelência esteve no show leiteiro, eu não sei quais foram as razões, que logo saiu lá, que não acompanhou realmente o show leiteiro. Vossa Excelência não acompanhou o início da criação de uma cooperativa de leite. Vossa Excelência soube disso? Não. Soube disso? Vossa Excelência sabe do estudo que foi feito com relação a essa plataforma? Vossa Excelência conheceu as outras plataformas, não neste ou naquele isolado município, mas no Brasil inteiro. Vossa Excelência sabe as condições que estão naquela plataforma? Vossa Excelência sabe que, embora pudesse vir um recurso aí, que eu não lembro agora, de 600 mil, o município teria que investir quase 400 mil reais dos cofres públicos para gerar, de repente, 3 empregos? Para, de repente, ficar igual os outros municípios, um esqueleto lá que não tem eficácia, não tem trabalho, está lá parado. Então, Vossa Excelência precisa acompanhar realmente o que está sendo feito na Secretaria do Interior. Não é porque Vossa Excelência se coloca aqui como oposição que as portas da Secretaria do Interior estarão fechadas, Vossa Excelência, não. Eu acho que a responsabilidade deles é grande e tem procurado tornar claro e transparente os atos administrativos do município de Pitanga. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. É, vereador Aguinaldo, tudo quando se promove, o produtor, tudo é bom, não tem nada. Sempre tem a coisa, está aprendendo. Ótimo, parabeniza, é beleza. Agora, eu fui ver a plataforma de leite, foi o vereador Aritana e o vereador Bassani. Nós fomos em Itapejara do Oeste. E fomos ver. Os exemplos são críticos. E o que tem? A plataforma de leite em anexo, está aqui os dois vereadores. Estão construindo para industrializar o leite. Eu sei que tinha de doar o terreno, tinha por 150 de contrapartida, 150 mil, fazer o acesso, puxar a rede de luz. Ia gastar mesmo 300 a 400 mil mais. Mas só que gastava uma vez, e eram os três tanques, é para 75 mil litros de leite, vereador, por dia. Mas pode trabalhar com 100, porque usa o primeiro, vai repassando. Então, vejo bem, podia ser um futuro empacotamento. Estou falando aqui cobrar imposto do povo, mas saibam que tem 70% do leite desviado no município. Ou cobra do produtor que desconta. É que nem a cooperativa. Vocês sabem que a cooperativa, ela desconta, o fulano entregou, descontou. Agora, vou deixar bem claro que a cooperativa também repassa o imposto. mas muito imposto é descontado na fonte, muito lugar não é repassado. Então, veja bem, seria para estancar também nessa dessa natureza, vereador Aguinaldo, que era interessante. E é uma cooperativa também. Não era só a Cressol, mas era cooperativa, qualquer um podia se associar. Aí eles industrializam, podiam fazer o pacotamento, vender para uma rede, melhorar o preço. A concorrência tem que pagar mais, quando tem concorrência. Não está vindo o superpão, abrir mercado em Pitanga? É bom para a população, não é? Ótimo. É bom, né? Ótimo. Veja bem, é bom porque tem concorrência. Agora, a plataforma também é uma concorrência. Obrigado. Só complementar, talvez a gente fique fugindo da matéria aqui, mas olha, vereador, só fazer uma colocação. A plataforma seria só para receber leite. Só para receber. Esse sistema de plataforma já é adotado no interior, quando as comunidades se unem e formam as associações, e ali eles conseguem até 10 centavos a mais no litro de leite. É, laticínios, nós temos vários aqui que recebem leite. E há uma concorrência de preço e uma briga grande para pegar o leite do produtor. Seria só uma plataforma. Os recursos para industrializar seriam monstruosos. Através da cooperativa, além de nós termos os agricultores filiados ao cooperativo, ou seja, terão a obrigatoriedade de entregar o leite na cooperativa, por consequência, fazer o recolhimento dos tributos que são devidos, nós teríamos aí esse agricultor, esse produtor de leite vinculado à cooperativa. Com relação à plataforma, não haveria e não há como você exigir que todos os agricultores entreguem na plataforma, não. Continuaria nos laticínios, normal. Então, qual o benefício de você injetar mais 400 mil, de repente, quando você pode injetar isso na cooperativa ou, de repente, num outro benefício que possa atender de forma mais rápida e objetiva o nosso agricultor? Senhor presidente, só para fazer um último esclarecimento dessa questão. Aqueles latinos que levam aquele leite para Iretama, para outros lugares ali, como é que sai esse leite? Né? Então, vejam bem, por isso, é isso que eu estou falando, de repente dá uma estancada essa parte aqui. Então, eu acho, vereador, seria uma veja bem, teria uma disputa melhor, teria uma remuneração melhor. Você falou em 10 centavos o litro. É um centavo já influi para o produtor. Só pedir aos vereadores que posicionem contra essa emenda, levantando-se em pé. Peço a palavra, senhor. Como autor da emenda, peço que os analisem e dêem um voto favorável aos agricultores. Obrigado. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifeste levantando. Reprovado por maioria de votos. Votação única da emenda número 5 do projeto de lei complementar número 1/2009. Em discussão. A minha foi prejudicada, foi votada a outra. Não, a minha, não, foi a outra que foi prejudicada. Essa minha está. Essa que eu já defendi bastante. Então, eu peço para vocês estar a favor dessa emenda. Senhor presidente, eu acho que, só peço uma palavra, porque eu acho que é desnecessário, com relação a essa emenda, a nós ficarmos aqui fazendo uma discussão ampla aqui, grande, quando, na verdade, já englobou, quanto das demais emendas, a discussão dessa matéria. Trata, na verdade, de uma emenda que reduz drasticamente o valor. Se R$ 150 o metro quadrado já é baixo, com essa emenda eu até diria que é pífia a matéria. Então eu pedi aos vereadores que se coloquem contra essa emenda e não vejo assim, muita necessidade de nós aqui ficarmos discutindo isso aqui, porque na verdade isso vai implicar depois lá, quando formos discutir a lei, o projeto de lei complementar número 1, nós estaremos falando senhor novamente presidente. Sobre essa matéria. Eu nem vou defender mais, eu já defendi, não vai adiantar porque eles vão perder mesmo. Eu peço a palavra. Qual você diz, senhor? É claro que quando o vereador fala que já 150 é baixo demais, 127, vereador, não é tão baixo assim. Mas tudo bem, como o senhor entende dessa maneira, eu acredito que terá que cobrar, terá que ser feita essa cobrança. Mas eu até queria fazer uma observação que nessa emenda número 5, modificativa, altera os valores dos anexos e tabelas. Seria de 80% de todas, só para esclarecimento, seria de 80% de todas as ruas e no final traria um aumento no IPTU, no carnê, aproximadamente 16%. Mas se acho que seria, como diz o vereador, Edilson vai 60 e poucos por cento, é o normal, seria bom. Eu acredito que, como diz o Carijó, nós perdemos. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Reprovado por maioria de votos. Votação única da emenda 6 do projeto de lei complementar número 1/2009. Em discussão. É, senhor presidente, é emenda número 6, né? É número 6. Essa foi a inclusive, o erro que o Clevinho e o Luiz, não é nem erro, mas que eles mesmos pediram para que fosse corrigido dentro daquilo que a gente falou no início. Vereador Adir até tem lá, né, Adir, anotado lá. Faz favor para mim. Se pudesse até fazer a leitura de dos quais pontos aí foram alterados. O vereador, o Clevinho está aí, eu até posso pegar das mãos dele aqui. Vereador Adir, é com relação àquelas ruas ali, inclusive entra a rua 1º de junho, que... Não. Peraí, a emenda 6 é essa aqui, ó. É só das ruas, emenda 6. Vereador Adir, a emenda 6 é das ruas. Entendeu? Essa que Vossa Excelência está olhando lá, que também o Clevinho levantou com relação às taxas de... Licença, 159, essa nós vamos fazer uma retificação no texto do código, mas hoje nós só estamos alterando, trabalhando com essa emenda aqui que altera os números de algumas ruas. São várias e várias ruas que nós estamos diminuindo o valor. Permite, Fique, sim. Ontem eu estive de manhã conversando com o Luiz Baches, que é onde eu levantava essa questão, porque lá na Vila Santa Isabel constava R$12,03 o metro quadrado. E o Luiz Baches dizia que havia algum erro, porque... de 8, era para ser 8, ele estudava e tinha voltado para 6. Aí que o Lubacheski, a gente estudando junto, e o Lubacheski daí foi fazer uma revisão dessas ruas. É verdade, vereador. Foram 72 ruas que foram alteradas e a gente acredita que Santa Rosa, Santa Isabel, enfim, serão quase todos eles isentados, até porque nós temos uma emenda aqui que vai beneficiar todas essas pessoas. Então eu peço aqui com relação a essa emenda aqui, a sua aprovação. É uma dedução, é uma diminuição de valor também. Peço a palavra. Concedido a palavra, senhor. Essa é a que nós fomos falando, que nós falamos até que ela prejudicou até a emenda número 2. Inclusive foi falada da rua 1º de junho, que ela passou para R$60 e baixou para R$40 um metro quadrado, que antigamente era 2. Claro que nós entendemos também que 2 era muito baixo. Mas eu só quero justificar que... Qual é a rua que é essa? Essa é a 1º de junho. Até nem existe essa rua, né? Mas vai existir, agora com esse preço vai existir. Mas eu acho que... Eu quero justificar o meu voto contrário, porque quando nós fizemos alterações, nós fizemos essas alterações, que eu digo a menor, nós pedimos para todas as ruas... Mas só não foram feitos para algumas. Mas eu quero só justificar o meu voto contrário. Senhor presidente, eu vou pedir novamente a aprovação e dizer da até quando nós apresentamos emenda, vereador Meco, reduzindo valores, até quando Vossa Excelência aqui se coloca favorável, assim mesmo nas entrelinhas Vossa Excelência critica. Infelizmente isso acontece, mas eu gostaria que Vossa Excelência observasse o que está fazendo, observasse os projetos e aquilo que será feito, que Vossa Excelência lembrasse realmente de como nós sofríamos aqui quando o vereador Jorge aqui cobrava constantemente, insistentemente, que limpassem a praça da Pitanguinha que estava criando bichos. Olha, esse é o nosso incentivo realmente para que nós possamos dar um pouco mais de condições. Será possível viabilizar a solução de todos os problemas? É óbvio que não. Vamos, Poder Legislativo e Executivo juntos, ter que criar outros mecanismos, trabalhar realmente diferenciado para que realmente o município de Ipitanga tenha aí melhores prosperidade no futuro? Não tenha dúvida, mas nós estaremos aqui, vereador Meco. Eu volto a frisar aqui, não tem nenhum massacre aqui. Massacre seria se nós deixássemos no valor real, ou se nós reduzíssemos só 10, 20, 30, mas nós estamos reduzindo 10, 20, 30, 40, 50, 60% do valor venal dos imóveis. Peço a palavra. Realmente, vereador, até eu quero usar o mesmo termo que o senhor usou. Um pouco mais. Cuidar as praças. Vereador, eu volto a repetir, vereador, o senhor tem a sua opinião, vereador. Eu tenho a minha. Cada vereador tem a sua opinião. O meu ponto de vista poderia ser, foi o que eu pedi desde o início, poderia ser um pouco a mais, como o senhor disse. Agora, o que vai acontecer depois, na hora de fazer a soma, na hora de aparecer o carnê, as pessoas que vão ver. Aí o senhor vai dizer se é um pouco a mais ou não. A minha indagação é só essa. Eu volto a repetir. E usar as suas palavras, um pouco a mais. Só isso, não estou fazendo crítica nenhuma. Simplesmente as praças estão sendo cuidadas. Existe, claro, e nós sabemos, e todo mundo aqui sabe, é só andar na rua, você está vendo. Foram feitos um contrato com duas firmas que tá trabalhando, e até quero parabenizar aqui, mais uma vez, já foi parabenizado várias vezes, pelo trabalho que está sendo feito, realmente. Agora, por que não um pouco a mais? Para que no ano que vem, um pouco a mais? E assim por diante, vereador. Só isso, não estou criticando nada. Até quero mais uma vez elogiar e parabenizar o trabalho que está sendo feito. Olha, vereador, eu não quero que seja feito um pouco menos de trabalho de limpeza na cidade. Assim como esse um pouco a mais que Vossa Excelência está falando aí, tem que ser pago. Tem que ser pago. Eu já perguntei, me dê a fórmula de arrumar dinheiro para Vossa Excelência poder ter dentro da cidade de Ipitanga, do município, tudo aquilo que o senhor sonha para a sua cidade. Eu sonho com Ipitanga melhor. De repente eu posso sonhar, como Vossa Excelência já deixou bem claro que é candidato novamente a vereador, mas olha, é difícil você trabalhar uma matéria quando você está mexendo, de repente, no bolso das pessoas. Ninguém gosta. Mas engraçado que nós gostamos das coisas bem feitas, nós gostamos da limpeza. Vossa Excelência, agradeço pela admissão de que realmente as praças agora estão limpas, que estão floridas, mas isso custa dinheiro. E tira da onde? Essas duas equipes que estão trabalhando na cidade, trabalham o dia todo. Nós iniciamos o ano ainda com obras assim de pintura, e que agora nós vivemos um momento difícil financeiro, em razão não só das questões climáticas, mas a questão própria da receita, realmente. Não há, volto a frisar, que não há como fazer milagre, não tem, não vamos enganar a população, dizer para o povo que nós vamos fazer obra, vamos continuar fazendo essa cidade sem dinheiro. Vai trazer da onde? De que forma? Os discursos são fáceis, é fácil. Se eu estivesse no lugar de Vossa Excelência, não tenha dúvida que teria muitas coisas a falar, mas falaria politicamente. Talvez falasse pensando na próxima eleição, eu. Mas não é isso. Às vezes, realmente, a responsabilidade da gente acaba sendo dura, mas tem que ser enfrentada. Você acha que o prefeito gostaria de mandar um código tributário aqui para ser aprovado, para se atualizar essas plantas genéricas ou não? Lógico que não. Aí demonstra realmente o senso de responsabilidade desse prefeito que está aí. Mostra realmente que o compromisso dele é com Ipitanga, que o compromisso com ele é realmente tornar essa cidade uma cidade melhor para se viver, uma cidade realmente que não fique parada no tempo, porque daqui a uns dias Boaventura poderá estar passando Ipitanga, assim como Campo Mourão já pertenceu a Ipitanga, e hoje como é Campo Mourão e como é Ipitanga. É muito fácil se posicionar contrário a esse tipo de projeto. Mas depois, no plenário, na tribuna aqui, estão cobrando obras, estão cobrando limpeza da cidade, cascalho, isso e aquilo. Mas tem a fórmula, tem o mecanismo para que isso seja possível. Eu queria ver aqui hoje, realmente, E eu não tenho dúvida nenhuma e tenho certeza que os meus colegas seriam favoráveis se Vossa Excelência estabelecessem aqui hoje como nós poderíamos, dentro do nosso orçamento hoje, fazer com que ele cresça, fazer realmente que ele tenha uma perspectiva orçamentária significativa para o próximo exercício. Vossa Excelência estão trabalhando, assim como eu, no orçamento para o exercício de 2010, estão vendo como as coisas estão difíceis, estão observando que não há de onde tirar o dinheiro se não for a mendicância, volta a frisar aqui, do governo federal e do governo estadual. Vossa Excelência, vem, embora defendam uma redução grande, mas vejam que mesmo com todas essas emendas que nós fizemos, e para o prefeito seria muito simples aqui, para os vereadores aqui que realmente estão vendo isso como um projeto relevante para o município de Tanga, aprovar do jeito que veio de lá para cá sem fazer nenhuma emenda, porque assim mesmo a receita não aumentaria tanto assim. E nós fizemos aqui, vereador Meco, vereador Carijó, vereador Adir, uma série de emendas. Nós fomos favoráveis a alguma emenda de Vossas Excelências aqui. Portanto, não vejo como incoerente de forma alguma nosso posicionamento e o posicionamento do prefeito. Ele já deixou claro que não vetará emendas. Pode, sim, ser usado isso no próximo ano, nas próximas eleições, e vai ser usado. Eu tenho certeza que na política funciona assim, o vereador Carijó ri, mas eu quero Vossa Excelência rindo quando nós encher essa pitanga de obra, daí sim. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Estou rindo, eu tive que ir, me perdoe. Claro, ele disse que não ia vetar, ele sabia que ia ser aprovado, daí ele já disse, já autorizou, vota aquela, aquela. Eu só sei como funciona também. Deixa eu dizer uma coisa. Mas a administração passada não fez nada, então, cidade. Ali naquela rua do hospital, ali, não dava umas enchentes, alagava aqueles prédios, casa, ali, o comércio, não alagava ali? Alagava, né? A última enchente que foi grande, que foi a maior lá, eu não vi falar nenhuma que alagou. Foi feito obras. Então tem coisas, vereador, toda administração tem que fazer alguma coisa, é evidente. Foi feito obras, e várias obras, Vossa Excelência sabe que tem obras. Vossa Excelência sabe muito bem, Vossa Excelência sabe que o município de Itanga, salas de aula por uns 10 anos, o espaço físico tem. Pode ter reforma alguma, pode até acontecer. Muitas salas de aula foram feitas, pagas. Então tem coisa, cada missão tem suas coisas que foram feitas. Agora não vamos ficar aqui dando uma desculpa que tem que varrer a rua, que tem que massacrar a população. Nós não podemos fazer isso. Essa desculpa de varrer rua e cidade limpa. Sempre falei aqui, e vou defender, não tem cidade limpa se a população não colabora. Eu não estou cobrando isso só hoje, estou cobrando toda a vida, eu cobro isso. A população tem que colaborar com o poder público para limpar a cidade. Mas ele tem que fazer a sua parte. Que fazer, tá, então. Então não adianta aumentar a IPTUDES que vai botar gente. Nós temos que fazer, cada cidadão tem que fazer a parte dele que toca para ele. Senhor, é isso que eu quis colocar, senhor presidente. Eu acho que só se eu falei alguma palavra aqui e eu não lembro. Em nenhum momento aqui eu falei que a administração anterior não fez nada. Absolutamente eu não citei. Eu citei o exemplo das praças e Vossa Excelência, olha, Vossa Excelência morava na Pitanguinha. Vossa Excelência sabe que a praça da Pitanguinha sempre estava suja. Vossa Excelência sabe que a Praça Tanguí está limpa, que a Praça do Redondo está limpa, que estão todo dia varrendo. Sabe que isso não acontecia. Sabe que o vereador Jorge Pittner aqui cobrava toda a sessão que fosse limpado aquilo. Eu estou falando dessa questão. Eu não estou falando que o Tico não fez nada. É óbvio que fez. Inclusive tinha governo estadual, tinha deputado, governo, tinha os cambal do lado dele. Tinha. E hoje nós temos aí vários deputados. E eu peço que todos os deputados realmente trabalhem, inclusive o que representa esse município de Pitanga aqui na Assembleia Estadual. Mas eu não falei em nenhum momento, vereador Carijó, não coloque palavras na minha boca, que a administração passada não fez nada, mas que com relação à cidade era uma coisa triste e lamentável com relação à limpeza. Vossa Excelência sabe, a população. Vossa Excelência é um vereador tão inteligente e tão esperto que realmente sabe usar e colocar suas palavras. Mas eu procuro realmente analisar um pouco o que o senhor fala aqui e sei o que a Vossa Excelência está querendo dizer. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Todo mundo escutou e todos os vereadores escutaram o líder do governo falar agora. Ele falou da Praça da Pitanguinha. Praça, pera lá. às vezes, veja bem, quantas vezes eu vi, eles faziam roçada, todo mundo sabe, crescia. Esses dias eu fui lá, passei lá, inclusive eu citei, já tinha uns matinhos dessa altura assim, ó. Aqueles tipo, aquelas folhinhas que eu nasci. Ligeiro, olha bem, tinha assim, limpeza. Hoje tem flor? Tem. E estou reclamando, e o vereador Edilson falou uma vez, publicamente, aquela tela lá, estão pedindo, inclusive, pediram hoje, aquela tela, repor aquela tela que foi tirada. Então tem umas coisinhas assim. Então todas as coisinhas. Agora, engraçado, não é, vereador ali do governo? O senhor ali do governo. Era. O senhor não foi junto em inaugurar as outras praças, todas as pracinhas, não foi feito umas pracinhas? Nos bairros também? Recurso engraçado, Estado. Ninguém falou. Recurso do Estado. Mas ninguém nós falou. Estamos vivendo disso hoje. Mas aqui estou querendo fazer isso sugando no povo, é melhor buscar do Estado. Agora estou querendo tirar do povo aqui. Estou querendo cobrar aqui da nossa população. Então vai buscar do lado do Estado o recurso. É muito melhor. Mas estão fazendo. Pega isso. Muita coisa fundo perdido. Eu já, obrigado. Eu já vi que o posicionamento do presidente realmente é viver desse jeito que está. É pitanga continuar desse jeito, de repente Vossa Excelência continuar mais um mandato, terá o quinto mandato aqui, e que pitanga continue assim. Mas Vossa Excelência terá netos, terá filhos. E quando eu falei da praça, eu citei um exemplo, mas eu cito o exemplo da pintura das ruas. Cito o exemplo de estarem varrendo as ruas. Cito o exemplo, vereador, e Vossa Excelência colocou muito bem, que no passado você roçava as praças. Agora eles cortam a grama e cuidam das florzinhas que estão plantadas. E que, aliás, tem que agradecer à população. E agradecer à população que realmente está colaborando para que essas plantas não sejam destruídas. Nunca se viu flor nessa cidade. Eu estou citando um exemplo. Eu vou ter que repetir a Vossa Excelência aqui. Vossa Excelência andou no redondo, encontrei Vossa Excelência andando caminhada. Não resbalou nas pedrinhas que ficavam soltas lá e que muitas pessoas caíam. Viu que está limpinho. O local de caminhar. Estavam brincando naquele parquezinho lá, estão brincando. E nós vamos ter mais dois. Vai ter mais duas academias aqui. Mais uma na Pitanguinha, que o deputado, que nós estamos correndo, mendigando para ele, vai instalar uma academia lá, mais uma na Vila Nova. Então tem tudo isso, vereador. Talvez esteja doendo. E Vossa Excelência não esteja admitindo ainda que. Olha, não vamos falar da administração anterior, que o povo já deu a resposta. O ex-prefeito ficou em terceiro lugar. Isso aí é suficiente para responder. Peço a palavra, senhor. Concedida a palavra, senhor. O vereador Aguinaldo me fez lembrar bem que eu encontrei, depois de eleito, o Jorge Peter. Ele falou a seguinte frase: Edilson, Deus ajuda que você arruma essa praça, deixa a praça bonita e construa-se um posto de saúde na Pitanguinha, que eu não consegui os 4 anos. Eu quero dizer sobre a tela, o vereador Carijó, temos um projeto para quadra da Pitanguinha não voltar aquela tela. Eu falei aqui, cobrei para voltar a tela, mas um mini ginásio. Nós vamos fazer na Praça Pitanguinha um mini ginásio. Aquela praça vai ser o modelo da entrada, como eu sempre falei, a entrada de Pitanga. E dizer que essas três firmas que estão aí, nós temos que votar nesse projeto, que o ano que vem poderá ter 3, poderá ter 5, poderá ter mais firmas. Porque estão de parabéns. Quanto que está gerando de emprego essas firmas? E como está ficando a cidade em vista do passado. Eu parabenizo também essas firmas pelo trabalho da Secretaria da Cidade, junto com a Jane e o Pedro Cauchuc, que a cidade só estão elogiando, está de parabéns o trabalho que estão fazendo junto à Secretaria da Cidade. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifeste levantando. Aprovado por maioria de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 1/2009, em discussão. É o projeto. Projeto com as emendas, então. Vai o projeto com as emendas, né, nobre presidente? Projeto com as emendas. Peço a palavra. Como se diz, senhor? É claro que nós tentamos, com algumas emendas, que viesse a ter uma certa redução nesses valores, mas, como diz o vereador Carijó, parece que já veio pronto. Não é crítica, vereador, líder. Agora eu queria só fazer uma observação, não queria ler um ofício que constasse até nos anais da casa, que eu recebi, acredito que o vereador do mesmo partido que eu, recebeu também. Ofício número 14 do PMDB, Pitanga, 8 de dezembro de 2009. Excelentíssimo senhor Ângelo Américo Chimim, vereador do PMDB. Prezado companheiro, em reunião da comissão executiva do partido ocorrida no dia 24 de novembro de 2009, foi debatido o projeto de lei de reforma tributária e decidido pela orientação de que os vereadores do PMDB devem votar contrários ao projeto, que, no entender da direção partidária, a forma como foi apresentado causará impacto financeiro e social não compatível com a realidade dos contribuintes. Portanto, o companheiro fica ciente de que a orientação partidária é do sentido de voto contrário à aprovação do projeto. Contando com vossa atenção, atenciosamente, presidente do Diretório Municipal do PMDB de Pitanga, Cleon Cosme Costa. Eu só quis até deixar registrado, porque a orientação do PMDB, já diante de todas essas emendas, o qual algumas não foram aprovadas, e que nós achávamos que seria... Vereador, peço a parte, por favor. Eu queria comentar sobre o PMDB, que mandou para mim também esse comunicado, e agradeço a preocupação que o PMDB tem comigo. Primeira vez que se lembrar que eu sou candidato a vereador do partido. Por favor, pessoal. Eu, quando ganhei uma eleição, não sei se é por eu ser pobre, nunca me ligaram, nunca me deram satisfação. Vieram assim aqui, doutor Cata, e queriam me cobrar as minhas atitudes dentro dessa casa. E me falou para mim trabalhar da maneira do partido deles. Então a gente fica agradecido que ainda estão se lembrando que eu estou vivo. Muito obrigado. Realmente, acredito que o senhor, como o senhor está dizendo, eu acho que o senhor tem os seus problemas com o PMDB. A eleição para frente ou para o futuro é o seu partido também. Como nós sabemos, a cadeira, ela é do partido, todas as cadeiras são do partido, mas eu acho que o seu problema com o PMDB o senhor vai resolver. Agora, o que eu quis deixar bem registrado, que a intenção do partido seria essa, que às vezes realmente existem falhas, não só com o partido do PMDB, vários partidos, mas nós, quando nos elegemos ou nos dedicamos a esse partido, existia uma certa fidelidade. E fidelidade também do partido conosco. Realmente, eu acho que tem que ser cobrado, eu acho que tem que ser direcionado esses questionamentos. E eu volto a pedir para que vejam bem, analisem novamente todas essas emendas. Votem contrário, peço, votem contrário. É claro que nós temos uma semana ainda para ser estudado novamente com as emendas, que o projeto já está. Os cálculos serão feitos agora, eu acho que um a um, e nós teremos a realidade de quanto que vai ficar o nosso IPTU aqui em Pitanga. Peço a palavra, presidente. Concede a palavra, senhor. Vereador e presidente dessa casa, nós chamamos carinhosamente de Aritana, assim como carinhosamente é chamado por todas as pessoas e principalmente por aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas que enchem essa casa no dia a dia à procura desse ser humano, à procura dessa pessoa que realmente olha aquele que precisa de uma ajuda, aquele que precisa de um remedinho, aquele que precisa às vezes de um pacote de arroz. E quem trabalha aqui, quem fica nessa casa, sabe o quanto é grande o coração desse homem que deve ter umas três pontes safena aí. O quanto é grande o empenho dessa pessoa com o povo dele. Quem frequenta essa casa sabe as dificuldades que ele enfrenta no dia a dia. A administração pública sabe o quanto é grande o esforço dele para atender esse povo. E digo a Vossa Excelência, senhor presidente, não fique coagido. E Vossa Excelência tem uma personalidade forte, sabe se posicionar, e o compromisso de Vossa Excelência é com o seu povo, é com aquelas pessoas que colocaram aqui. E se alguém tem algum problema, é o PMDB com Vossa Excelência, não Vossa Excelência com o PMDB. O compromisso de Vossa Excelência, quando se elegeu o vereador pelo PMDB, um grande partido, era realmente de se colocar aqui, perante a população pitanguense, na defesa dos direitos dela. Me custa acreditar realmente, que realmente estejam pensando no Aritana hoje, preocupados com Aritana, como se realmente ele significasse tudo isso que Vossa Excelência narrou na leitura desse texto com relação ao nosso presidente aqui. Porque, dá licença que só eu estou falando. Vereador, eu li para mim. Agora, o vereador que mas disse que recebeu. Mas eu não sou nenhum bobo e interpretei. Assunto interno. Olha, vereador, eu gostaria que me respeitasse quando estivesse usando a palavra aqui. Nós estamos discutindo agora a lei complementar e é um texto grande. Agora não é nenhuma emenda. Mas eu acho que a forma realmente como se conduziram ao presidente dessa casa foi na tentativa de coagir e forçar o voto dele aqui. Os interesses, eu não vou nem falar. Agora digo mais, presidente. A infidelidade política ela está quando Vossa Excelência contraria a ideologia do partido, porque o partido não pode contrariar os interesses da população. Se não querem Vossa Excelência no PMDB, expulsem-o. Nós queremos no PR, nós queremos em tantos outros partidos. Vossa Excelência é um grande vereador e seria uma alegria para nós termos no nosso partido. Não tenha dúvida disso. E Vossa Excelência tem companheiros aqui para defender, não só no plenário, não só ali dentro dessa casa, mas na rua, na sua casa, na minha casa. E não tenha dúvida aqui que Vossa Excelência terá sempre o apoio e a força desses vereadores e tenho certeza absoluta do seu povo da Santa Rosa, do seu povo da Santa Isabel, do seu povo da Pitanga. E eu sei o que eles pensam, eu sei porque eu tenho oportunidade todo dia de conversar com eles. Pessoas que talvez incomodam alguns, porque são humildes, são pessoas realmente sensíveis, que precisam de uma mão, precisam de um carinho, e às vezes os colarinhos duros se incomodam. E se incomodam quando vê uma aritana da vida sentado numa cadeira dessa. Se incomodam de ver um carçudo, que me perdoa a expressão, lá da vila, hoje presidente da Câmara Municipal de Pitanga. Isso dói para alguns, presidente. Mas nós sabemos que Vossa Excelência representa muito para nós e para Pitanga. Eu gostaria aqui, e vou pedir aprovação desse código, mas eu gostaria de ler um material, e nós temos tempo suficiente para discutir esse código, sim. Um material que foi providenciado pelo secretário de Fazenda, pelo secretário de Governo, Clevinho, Camilo, e as demais pessoas que trabalham nele. Foi feito um estudo por um profissional chamado professor Ivan Veronese, e eu não vou ler todo esse material, eu tenho uma parte dele, mas ele faz um quadro comparativo com o Ivaiporã, que tem condições realmente, num quadro comparativo com Pitanga, inferior. Ele diz assim, que os dois municípios têm quase as mesmas características, inclusive são bem próximos. Quanto à população, existe uma pequena diferença, sendo que a cidade de Ivaiporã tem 3 mil habitantes a menos. Nota-se que o PIB global e o per capita, aquilo que cada pessoa ganha, das duas cidades estão bem próximas. Sendo que o primeiro de Pitanga é um pouco maior, todavia pela sua população maior, influenciou na média do PIB per capita, trazendo-o para baixo. Quanto ao número de agências bancárias, Ivaiporã tem uma a mais, quando deveria ter o mesmo número, ou pelo menos uma igual, já que o PIB global de Pitanga é maior. Acho que Febraban, Sindicato dos Bancos e outros economistas não perceberam esse detalhe, já que podiam recomendar que a cidade de Pitanga comporta mais uma agência bancária. O volume das operações de crédito de Pitanga, mesmo com o número de agências bancárias menor, é maior que a de Ivaiporã, em quase 30 milhões de reais. No quesito detenção de riqueza, dinheiro, em poder dos empresários e população em depósitos em bancos, a cidade de Pitanga apresenta com menos da metade desses recursos em relação a Ivaiporã. Olha o absurdo. Ou seja, 39.698 e 86.204 respectivamente, o que eu considero uma distorção estatística, já que o PIB global de Pitanga é maior. A explicação pode ter duas vertentes, ou a maior parte do movimento econômico de Pitanga está baseado numa economia rural informalizada, ou os detentores circulantes na cidade de Pitanga depositam ou aplicam suas economias em outros centros urbanos que lhes dão maiores vantagens. E aqui eu faço uma crítica. Há grandes pessoas que domiciliaram em Pitanga, que ganharam sua vida aqui, que têm seus recursos investidos, ou em Curitiba ou em outros municípios. Vejam que também as obrigações por recebimento, ou seja, crédito formalizado em mão de terceiros, da cidade de Pitanga, superam 31 milhões de reais. Ou seja, todos os números demonstram que Pitanga é bem maior que Ivaiporã. Mas vejam o que ele vai dizer aqui à frente. A receita orçamentária global de Pitanga supera em 9 milhões a de Ivaiporã. A receita orçamentária realizada, tributária, que nós estamos aqui hoje a tratar, de Ivaiporã, supera a de Pitanga em 289 mil, antevendo que todos os tributos nele embutidos apresentam-se em volumes maiores. O nosso volume é maior e a receita é menor. Com exceção apenas do IPTU, com uma pequena diferença de 69 mil. Assim temos Ivaiporã no ISS com 579.0.79 contra 384.190 Pitanga, e nós temos volume maior. ITBI, 344 contra 256, menor. Taxas, 502 Ivaiporã, 692 Pitanga, 287, quase a metade. Conclusão, apesar da cidade de Pitanga ser economicamente mais forte, conforme apresenta os dados, informações estatísticas do IBGE, cidades de 2006, o desempenho da administração tributária, do departamento, diretoria, divisão do setor, TAF, tributação, arrecadação e fiscalização, não vem sendo eficiente e eficaz. E a altura da sua potencialidade arrecadatória mostrou incompetência na arrecadação e no trabalhar o setor tributário. É isso que ele diz nas entrelinhas. As causas que imprimem esta deficiência, certamente, estão na ausência da estrutura acima mencionada, moderna e avançada, com controles informatizados para monitorar o seu desempenho e dar suporte para a produção de relatórios gerenciais imprescindíveis à administração diária. Além do dimensionamento de recursos humanos de níveis superiores, treinados e capacitados à altura da complexidade das tarefas, conforme recomendamos em nosso projeto que vai à parte. Tanto Pitanga, quanto a cidade de Ivaiporã, carece de um maior e melhor desempenho nesta área. Em especial, em relação ao ISS, já que a potencialidade média razoável de Pitanga é por volta de 2 milhões e 700 mil reais, e nós temos 500 e poucos mil. E de Ivaiporã, 2 milhões e 400 anos, respectivamente. É para se comparar, vamos se comparar com aquilo que realmente apresenta as características com Pitanga. Que é mais, senhores vereadores? Matéria ventilada na rede de televisão. Paraíso fiscais. Estamos falando aqui de ICMS. Do governo Requião. Matéria produzida pelo PMD, pelo governador, que é do seu partido, vereador Meco, vereador Aritano. O que ele diz aqui? Cota parte do ICMS por habitante em 2006. Alguns casos extremos. No Paraná, você pegando o Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Bahia, Pitanga só não é o último, porque tem um município aqui, chamado aqui, eu não lembro o nome do município, de São Paulo, lá, que tem o menor. Pitanga é o último. Enquanto o maior, que é Araucária, tem 1.553, Pitanga tem 16 reais. Mas Araucária é grande. Mas nós temos aqui, nós pegamos todo o Paraná. Pitanga é o último. Último. Aí nós vamos para o Rio Grande do Sul, Pitanga é o último comparado. Nós vamos para Santa Catarina, Pitanga é o último. Nós vamos para São Paulo, só tem um município menor que nós. Nós vamos para a Bahia, para o Nordeste, e lá também. A administração pública está sendo responsável ou irresponsável quando manda um código tributário aqui para essa casa? Ou ela deveria deixar manter do mesmo jeito que está, vereador Carijó? Eu estou falando, dá licença. Você tem o meu nome? Sim, Vossa Excelência terá a oportunidade de se manifestar aqui, mas eu estou usando a palavra e citei seu nome. Vossa Excelência pode citar meu nome. É impressionante. Eu sou vereador há dois mandatos. Não me considero que fui um bom vereador no primeiro mandato, porque deveria, sim, ter trabalhado mais, ter dedicado mais a essa cidade e me preocupado com as coisas que, diante desta amplitude e da repercussão que ela tem, poderiam trazer benefícios muito mais relevantes para Pitanga, para as pessoas que confiaram em mim, para a cidade e para o município de Pitanga. E hoje vem essa matéria aqui, assim como foi um hospital da Pitanguinha, que alguns entenderam que é uma obra de pequena relevância, porque o município, infelizmente, a maioria maciça aqui, entendeu como o povo da Pitanguinha entendeu? Mas o Código Tributário representa muito. Nós temos a oportunidade, vereador Carejó, de redimensionar a estrutura de administrar essa Pitanga. Vossa Excelência talvez esteja falando que vai sair dessa casa aqui, mas deixe um legado. Deixe para seus netos lá no futuro dizer: nós tivemos uma matéria polêmica, mas era uma matéria responsável que visava o quê? Visava melhoria para a cidade de Pitanga. Eu não acredito que Vossa Excelência possa estar imaginando aqui que o prefeito Zampierre, que a administração, que o secretário, que esses vereadores que são favoráveis aqui pensam no mal da Pitanga, pensam no mal do povo. Eu não acredito que um prefeito que levanta às 6 horas da manhã e corre até meia-noite, que não para incessantemente de trabalhar, pense no mal do seu povo. Seria bom, seria até possível que ele ficasse dormindo até 9 horas, que ele deixasse que os secretários fizessem o que bem entendesse, que deixasse a administração à mercê da boa vontade de um ou de outros. Mas também tenho aqui que agradecer a todos os secretários municipais, a todos os funcionários públicos, a todos os prestadores de serviço do município de Tanga, a população que entendeu e compreendeu que o prefeito quer trabalhar por essa cidade e que vem realmente contribuindo de forma significativa, de forma responsável, de forma que nós tenhamos aqui em Pitanga realmente uma cidade que não seja só de pessoas que têm interesse em se manter no cargo, não. Se assim as pessoas entenderem que tudo isso não é bom, teremos no término do mandato aqui a nossa avaliação, assim como foi sido avaliado a administração anterior. E eu estou discutindo a matéria, senhor presidente. A matéria está livre e nós não temos tempo aqui. O vereador Carejó pode usar 1 hora se quiser. E eu vou voltar a usar sim esse microfone. Mas eu peço a todos os vereadores, conscientes que são, vereador Edilson, vereador e presidente dessa casa, Aritana, vereador Dirceu, parabéns, Dirceu. Vereador Batatinha, vereador Fabrício, que não se deixaram se coagir por 2 ou 3 pessoas, que não se deixaram levar por política e que pensaram muito mais em Pitanga, nesse povo, nessa terra, do que interesse de se manter no cargo, não. Parabéns a todos vocês. E o fruto nós colheremos lá na frente, porque eu acredito muito no executivo e em todos, pessoas sérias e tem um compromisso realmente de fazer com que essa cidade possa propiciar a todos, como diz o prefeito, uma qualidade melhor de vida. Agradeço imensamente a cada um, e alguns duvidavam de você, Dirceu. Alguns duvidavam que você cederia à pressão de um veículo de comunicação aqui. Mas que não é da Rádio Pitanga não, Zay, que abriu e mostrou a verdade, mostrou realmente que a responsabilidade da Rádio Pitanga é levar a verdade à população de Pitanga. E aqui eu quero até agradecer por ter propiciado a toda essa Câmara aqui o direito de nós chegarmos lá e mostrar à sociedade Pitanga como está acontecendo e como vem sendo realizado todos os atos. Parabéns a você, parabéns por nós termos você aqui no município de Pitanga, a todos vocês vereadores aqui. Pessoal, por favor. Está livre da palavra. Está em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifeste levantando. Aprovado por maioria de votos. Em única votação e discussão, a moção de aplauso, número 5/2009. Em discussão. Essa é a excelência do professor Miguel? Não, é sobre o pedido do vereador Fabrício. Sobre... Ah, por favor. Peço a palavra, senhor. Concedido, senhor. Essa moção de aplauso, peço aos vereadores que a aprovação é em questão do time do Pitanga, que foi campeão, né? Para nós pitanguenses, fomos campeões da Taça Bronze. Então, peço a aprovação dessa moção de aplauso a todos. Senhor presidente, eu vou manifestar favorável e dizer por quê. Primeiro, agradecer o empenho desse vereador aqui. Se não é ele, não é o Joel de Oliveira, que aqui também foi criticado porque uma luz se apagou lá no ginásio, nós não teríamos realmente a valorização do esporte. Então, você, o Joel, o prefeito municipal, todos os vereadores que deram apoio, mas principalmente você representando essa casa, realmente foi junto com o prefeito e o secretário o ponto crucial para que realmente o esporte de Pitanga voltasse a ser valorizado como deve ser. Eu sou inteiramente favorável e você foi extremamente feliz nesse pedido. Pensa a palavra. Concedido, senhor. Eu também sou favorável, juntamente com o vereador Fabrício, porque todos os meninos que lá estiveram defendendo as cores do município, aí com as dificuldades que lá enfrentaram, se ausentando aqui do município, correndo risco de vida também, porque esses dois últimos jogos não foi nada fácil, três jogos fácil, aqui quando se deslocaram até outras cidades. Infelizmente, o jogo final, faltando poucos minutos, nós perdemos, mas para nós pitanguenses, esses meninos são vitoriosos. Por isso, a favor. Obrigado. Em votação, senhor presidente. Concedido, senhor. Eu também já, foi discutir já. Eu me coloco favorável, acho que é merecedor. Já. Quero reforçar, eu quero parabenizar para fazer justiça nessa. Aqui eu quero que entendam, cada caso é um caso. Eu posso criticar o vereador Fabrício num ponto, mas nessa parte eu quero elogiar o doutor Fabrício, o presidente da casa, a doutora Maristela e o Cláudio Comodo, que foi com o cheque dele lá. Senão não estava nem escrito. Não sei se o povo sabia disso. Se fosse pelo secretário de esporte, meu amigo e tudo, não tinha nem escrito, tipo. Então, vamos elogiar quem merece de verdade nessa questão. Só, senhor presidente, deixa eu sanar uma injustiça que eu estava cometendo, que é a doutora Maristela, que nos assessora aqui. Perdoa, Maristela, por não ter realmente feito os elogios que são merecidos. E aqui a gente aproveita para dizer do quanto é importante o trabalho nessa casa, quanto é importante o trabalho da Carlota e de todos os funcionários, realmente, que eles possibilitam, sim, que nós possamos trabalhar aqui e conhecer. Então, nós temos o costume, às vezes, não agradecer as pessoas que estão por trás e que são realmente aquelas que trabalham. Assim como o prefeito tem agradecido os secretários, funcionários públicos, diretores, enfim, todas as pessoas que prestam serviço. Então, Maristela, me perdoa, eu sei do teu trabalho, e o que o Carijó colocou aqui é dor de cotovelo. Em votação. Baixaram o nível agora. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Passando para as explicações pessoais, o vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos por uma única vez para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos. Presidente, eu não poderia deixar de me resumir a uma única questão aqui com relação a esse momento final de sessão. Que agradecer ao vereador Edilson, agradecer ao vereador Aritana, agradecer a você, Dirceu, por ter sido colocado, principalmente você, por ter sido colocado teu nome aqui em xeque e a tua responsabilidade. Sabe que você tem o apoio de todos os vereadores, tem o apoio do executivo e a gente fica muito feliz realmente. Que nós pudermos ajudar, o que esse município puder ajudar para que os teus sonhos sejam concretizados, não tenham dúvida que esforços não serão medidos. Ao vereador Batatinha, obrigado Batatinha, realmente você, com todas as colocações, as coações que você sofreu ao longo da tramitação, até chegar hoje nessa primeira votação, realmente mostrou que realmente você é um vereador que representa muito bem o teu povo. A você, Fabrício, A gente já fez alguns comentários, mas eu sei que você foi um dos vereadores que mais sofreu pressão. Eu sei que realmente você teve momentos aqui dentro dessa casa que difícil. Teve cobranças sérias, cobranças veementes, cobranças que realmente fazem com que realmente mostre o caráter de uma pessoa, a personalidade e principalmente a responsabilidade de um vereador. Eu acho que na tua condição, era muito fácil para você chegar aqui hoje e se posicionar como o Carijó, o Meco e o Adir. Mas você é um jovem e um jovem de futuro. Um jovem que cada um de nós aqui hoje aprendemos a admirar, a confiar e depositar em você uma enorme esperança que possa ser realmente e galgar dentro desse município de Pitanga aqui cargos maiores. Porque aquele que realmente, mesmo nos momentos difíceis, no momento que de repente politicamente não poderia ser o mais adequado a você, porque eu tenho certeza que aqueles que pediam para você votar contra, os três vereadores que se posicionaram aqui contra hoje também, tiveram suas pressões, mas pensaram muito, muito, muito mesmo, em de repente não contrariar a opinião de um grupo, a opinião de alguns parceiros políticos, mas que a gente deve respeitar, que é o papel de cada um de nós aqui nos expressarmos e seguir aquilo que nós entendemos que é o correto, mas que felizmente aqui hoje, a maioria dos vereadores entendeu que realmente nós deveríamos aprovar. E tudo aquilo que falavam, que o povo era contra, que o povo ia invadir essa casa, que o povo ia jogar ovo em nós, olha, cadê as pessoas que vieram aqui jogar ovo? Cadê as pessoas que realmente afirmavam que nós estávamos aqui quando nos manifestamos já de imediato de que realmente deveria haver um código tributário, uma reforma tributária nesse município, contrário aos interesses da população? Nós não observamos isso. E tem veículo de comunicação que bateu. Divulgou números errados, tentou realmente colocar a população de Pitanga contra. Mas vai ser duro de engolir. Mas tem que engolir esses vereadores que estão aqui e tem que engolir o Zampierre como prefeito, porque tem mais 3 anos para administrar essa Pitanga e vão ter que admitir que quem elegeu ele foi o povo que precisa de governo, o povo realmente que entendeu que ele era o melhor para Pitanga, mesmo contra tudo e contra todos. Eu agradeço a todos vocês. Essa palavra... Concedida a palavra. Quero agradecer a presença de todos e quero fazer uma justiça aqui, que ontem teve na Secretaria de Promoção Social, a Cléia Marli, que está aí, fez uma apresentação do ProJovem, todos os vereadores foram convidados, mas infelizmente foi só eu a representar a Câmara e fui. Então, parabéns à Promoção Social, às pessoas que trabalharam lá, a Genilda, a Olinda, em todos, enfim, todos aí, que eu não consigo mencionar todos os nomes, parabéns para elas, porque o incentivo daquilo para as vilas, para baixa renda, do ProJovem, é a coisa mais linda do mundo que eu vi ontem, lá na São dos Idosos, aí em Pitanga. E quero dizer ao vereador Carijó, que eu quero pedir voto, sim, eu quero pedir voto nas casas, do aumento do PTU, mas quero andar em cima de calçamento, e asfalto para pedir voto. Quero pedir voto no interior, sim. Andar em cima de cascalho, andar em cima de ruas patroladas, aonde essa tributação vai conseguir nesse município. Quero agradecer a todos a presença. Peço a palavra. A palavra dirigida ao Adir, vereador Ele. Obrigado. Eu quero dizer de que, desde que entrou esse projeto aqui nesta casa, eu peguei uma cópia desse projeto, procurei estudar, fazer indagações, são 345 artigos, mais as tabelas. Ninguém no início sabia, com exceção do pessoal da prefeitura, fazer os cálculos. As tabelas vieram erradas. E nós aqui com a nossa assessoria, estudando, levamos esses erros até ao pessoal que elaborou para que fosse feito essas correções. E da minha parte, eu votei consciente. Procurei defender aqui os interesses da atividade rural. Infelizmente, talvez não foi bem aceita pelos senhores vereadores, mas eu respeito. Na questão aqui do IPTU, na questão dos alvarás, espero que o nosso comércio, a nossa indústria absorva, consiga absorver esses aumentos, consiga pagar em dia os impostos aqui para o município. Espero que eles consigam manter os empregos que geram hoje aqui no município e que venham ampliar. Essa é uma grande preocupação que eu tenho. E finalizando, digo que o tempo dirá, a partir do mês de janeiro, se os cálculos que a nossa assessoria, que eu fiz, que o Lubachevski fez, se estava errado quando for emitido os carnês para a população fazer a contribuição. E de coração eu espero que não tenha esse índice de inadimplência que hoje existe, porque eu quero que o município vá para frente também. Muito obrigado. Peço a palavra. Concedido, senhor. Quero agradecer ao vereador Aguinaldo pelos elogios à minha pessoa e aos demais companheiros. Agradecer a presença de todos aqui hoje, em especial uma pessoa que ajuda muito nós da situação, a Zaia, da Rádio Pitanga, que veio aqui para mostrar um trabalho sério e honesto. A Rádio Pitanga, parabéns pela tua equipe. E você, Zaia, que dá o total apoio para nós, vereador. Muito obrigado. Peço a palavra. Concedido, senhor. Quando o vereador líder fala que nós... Fala de uma maneira que parece que nós estamos aqui contra ou querendo prejudicar o município. Nenhuma vez, pelo menos na parte deste vereador, nenhuma vez eu coagi algum vereador. Se alguém se manifestou ao contrário desse projeto, foi o próprio vereador. Não foi nenhuma vez nós tentamos mudar. Eu acho que todo vereador aqui é ciente do que está fazendo. Nenhum vereador aqui vai mudar de posição de uma hora para outra porque foi coagido. Eu acho que ele tem um ponto de vista, tem uma personalidade. Agora, quando o vereador líder pede, vamos se respeitar, vamos na boa. O senhor é o primeiro vereador que foge um pouco do protocolo. Porque eu digo que cada um tem a sua opinião. Agora, quando o senhor insinua coisas que foi falado em sessões passadas, como a própria luz lá da secretaria de... Eu acho que as intenções, quando são feitas, ou as críticas, têm, de uma certa forma, uma crítica construtiva. Agora, nenhuma vez nós influenciamos, acredito que nenhum vereador, eu tenho a minha posição. Eu tenho a minha posição, que seria um aumento, mas um aumento gradativo. Nenhuma vez foi contra, vereador, nenhuma vez, e olha, e tudo o que foi falado, eu acho que tudo que nós falamos aqui, a intenção nossa era que esse código tributário fosse aceito, fosse aprovado, mas com uma diferença, um pouco menor. Eu quero agradecer a presença de todos e me desculpar por alguma palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Eu acho que a democracia é isso mesmo. Eu sempre votei nessa casa com a minha consciência. Ninguém, eu não deixo me interferir. Se eu dizer que eu estranhei algumas coisas, claro que estranhei. Que houve uma pressão violenta hoje de tarde. Houve. Mas cada um agiu pela cabeça dele. Isso é evidente. Lógico. Entendo que hoje aqui, se fosse aprovar 1000 IPTU aqui, 200, 500% aqui, os que bateram palma, muitos iam bater a mesma coisa, vereador Aguinaldo. Nós sabemos disso. Porque estão com emprego e estão ameaçados. Então nós sabemos disso. Mas eu sei como funciona isso, é assim. Agora, no fundo, eu sei que tem muita gente aqui hoje, tem funcionários aqui municipais, que estão aqui, que estariam torcendo para ser diferente da votação. Mas os funcionários municipais que estão lá fora, tem muitos que estão torcendo para ser diferente. A população lá fora, eu tenho certeza, 90% da população vai se manifestar contra. Preste bem atenção no que eu estou falando aqui. 90% vai ficar do lado de 3 vereadores. Podem ter certeza disso. Eu sei o que estou falando, que eu falei com a população. Agora, cada um deve ter agido com sua cabeça. Eu respeito a opinião de todos, não tem dúvida disso. E eu quero agradecer a presença de todos e pedir desculpas se às vezes a gente se excedeu alguma coisa. Peço desculpas. Eu saio daqui, beleza? Meus amigos, o povo está tudo aí, meus amigos, minhas amigas. Tranquilo. Obrigado. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando outra para o dia e hora regimentais.